Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Perdi o meu emprego, que já era mixaria, e ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X. Do meu lado direito, ele que sabe distinguir uma buça de um pau ao dar aquela bela chupada, Wesley Zop. Esse sou eu. Do meu lado esquerdo, ele que sabe distinguir uma buça de um pau ao dar aquela bela olhada, Gabriel Asmar. Parece que não tem muita dificuldade. Se tiver no escuro, cara. Na dúvida, põe na boca, né? É. Ó, se não fosse pra pôr, não cabia um pau. Né? Eu penso assim. Ou até dois. Né? Ou até três. Depende da boca e depende do pau. Como substituto de convidado, nosso dragão branco de olhos azuis, sabor diamante negro, Anderson Negão. It's black time! Ó, um filho da puta, né? Pra testar o microfone. Ah, oi, oi, oi, bom oi. Dia, bom dia, oi, oi. Agora grita. É um desgraçado, né? E temos aqui hoje a maior gravação do Chorume, da quantidade de pessoas. Viemos com a caravana do podcast. Aê, delícia! Temos o nosso ovo de Páscoa sabor delícia, ele que faz um de 30 centímetros no banheiro do Samba, Josué Alessandro. Cara, por essa eu não esperava. Não sabia que tinha câmera lá. Né? Você olha pra trás. Não sabia que ele tinha olhado minha biografia, cara. Ele que só ouve funk em pé pra poder dançar, o Kratos de Bangu, Walter White, mãe de cela, Fábio Franzoni. Opa, Walter White é foda. Kratos tá mais pra Kratos, hein? É action figure, né? Também. Action figure. É, action figure, lógico. Ele que nos ensinou que ao fazer um bola gato é melhor engolir do que receber uma gozada dos olhos e ir embora de trem, Herbert Vieira. É isso aí, mas quem não engole? Quem não ama, né? Não. Gosteando esse tipo de profissionais do sexo, cultuadores de travestis e de apicultura, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com voz de criança cracuda que aparece em comerciais de políticos religiosos. Parece mesmo, lembra? Parece. Apolinário, lembra do Apolinário? Pensei nesse. Caralho. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante a um recém-nascido em chamas, Wesley Zop. Ah, porque ele ainda não sabe. Isso, se defender. Você não sabe se apaga ou se chama seus amigos pra um churrasco. Wesley Zop, fale rapidamente do iTunes. Acesse o iTunes. Não, mas só acessar, tá bom? Acesse o iTunes, procure o Chorume, dê 5 estrelas, comenta, assina, divulga, recomende, é isso. É válido lembrar também que você pode adquirir camisetas do Chorume lá no chorume.com.br/lojinhas, camiseta 100% algodão, R$39,90 mais frete, ainda dá pra você bater uma punheta e limpar nessas camisetas. Não, né? Não dá pra fazer isso. Dá sim, porque é 100% algodão. É aquela irritação que você tem no pau, que na verdade é gonorreia, mas você não admite. Mas a minha irritação. Sim. antes de começar, eu tenho uma indicação de podcast aqui. Não vou falar do podcast, porque depois vocês vão falar dele aí amanhã inteira, né? Eu vou fazer uma indicação de podcast. Faz tempo que eu não indico aqui. Vou fazer uma indicação do podcast que se chama Receita do Mal, Wesley Zobb. Receita do Mauro? Não, Receita do Mal. Ah, tá. Com L. Não sei se alguma receita lá é do Mauro também. Pode ser, ó. Não quero julgar nada, não. Gente, doutora. Mas o Receita do Mal com L é um podcast lá sobre culinária. Culinária, muitas vezes, eles tratam de assuntos básicos para aquela pessoa que está começando a cozinhar. Por exemplo, fazendo o guia definitivo do micro-ondas. Sim. Como usar no micro-ondas. Ele te ensina. O guia definitivo do papel alumínio. Esses dias ele até fez um episódio do churrasco de não carnes. Não é churrasco vegano, não, Wesley Zobb. Mas falando das coisas que vão no churrasco, mas que não são carnes, por exemplo, queijo. Rei, droga. Vinagrete. Sim. E coisas desse tipo. Mas então, vinagrete não. Molho a campanha. Mas é um viado. Como que muta o microfone aí de uma pessoa? Falaram que esse cara era preto, mas não tanto. Então a minha indicação é Receita do Mal. Você pode acessar lá no receitadomal.com.br. Já tô acessando. Muito bem. Vou escutar agora. Não. Grava primeiro. Ah, tá. Bom. Essa semana também tivemos andanças na podosfera, Wesley Zobb. Eu participei lá do episódio 50 do Galera do Raul, um episódio light, onde a gente foi falar de friendzone ativa. Contei a história na íntegra. Uma história que eu não tinha contado aqui, porque eu não reciclo histórias, não, igual certas pessoas. Contei lá uma história na íntegra, que foi a história da gordinha da trufa. Então, se você é aquele ouvinte que quer saber sobre a lendária gordinha da trufa, está lá no número 50 do Galera do Raul. E também tivemos participações lá no CoachCast 309, onde participamos de forma passiva, dando nossos depoimentos sobre um produto que Paulinho Siqueira lançou, o Procrastinator 2000. Sim, então, foi muito bom. Temos lá depoimentos da utilização desse produto, Gabriel Asmar, Wesley Zobb, esses caras são lindos mesmo. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ela, que é o quê? O molho a campana desse podcast. Molho a campana. Por isso que é azedinha. É azedinha, é fresca, nem todo mundo gosta, mas faz parte a leitura de e comentários, tendo o primeiro comentário aqui dele, Finder Lucas? Aquele cara que comenta que odiou o podcast de histologias. Muito bem, ele falou, filhas da puta! Escuto esse lixo toda semana e ficam fazendo piada comigo por causa de uma reclamação. Espero que o Wesley caia de moto novamente e se quebre todo. Eu também espero que o Wesley Zobb caia de moto. Não, mas desde que eu não quebre a moto, tudo bem. Sai caro. Porque a moto não conserta com bacon. Exato. A moto não se conserta comendo um travesti, todo mundo. Exato. Sabe, né? A menos que seja um travesti mecânico. Ah, isso é verdade. Isso é. Porra, genial isso. Tem uma bela chave de roça. Uma chave de bus. Uma chave de rosca. Uma chave de rosca só. É. Muito bem. Finder Lucas, não leve a mal. A gente ia tirar sarro mesmo se você elogiasse. Cara, a gente tá aqui pelo quê, Wesley Zobb? Pelo queijo. Meia cura, que é a especialidade de Gabriel Asmar. Por favor, tem vários diplomas aqui pra comprovar. No episódio 83, Vantagens nas Desvantagens, o João do Ponto João comentou. Algum comentarista do MDM aqui? Eu não. Não sei, acho que não. Não sei. Parece que não. Não, que sou, não. É. Não, sou só ouvinte. MDM, o podcast Melhores do Mundo, mas não sei porque ele... Sei lá, tava se sentindo sozinho. Ou achou a gente também um dos melhores do mundo. Não, é possível. Eu também acho que não. Leitão é o Jeffon, comentou no episódio 87, Pintadas na Vida. Seus dementes! Saibam que me acompanharam durante meu mochilão pela América do Sul em 2016. É, paga passagem pra mim, ninguém quer, né, filha da puta? Chupar minha rola, ninguém quer, né? Mas tô te ouvindo por aí, em mochilões, hein? Conhecemos Cidade do Leste, Assunção, Rosário na Argentina, Córdoba na Argentina, Mendonça na Argentina, Vina del Mar, Valparaíso e Santiago do Chile. Porra, a viagem foi mais divertida com vocês. Caramba, hein, porra. Obrigado. Vou falar pra minha mulher, a gente não precisa mais viajar, não. Olha o tanto de lugar que eu conheci aqui. Falando português mesmo. Não, é. Cheguei a maratonar 18 horas seguidas do podcast enquanto estava dentro de um ônibus. Porra. Pô, morreu. Acredito, o cara morreu, pô. Continuem assim, retardados e mentecaptos que trazem uma explosão de risos para este doutorando em economia. É outro que vai mandar currículo aqui. Tudo bem. Pariu, velho. Olavo Montenegro, no episódio 87, Pintadas na Vida, falou: ainda não ouvi, mas se não tiver o grande artista fofão de Americana, eu nem começo a escutar. KKKKK. Tem? Obviamente sabia que você ia reciclar uma história, então. É óbvio, né, que tinha. Os caras já te... Cara, você perdeu o Choro Oscar aí. Será? É aí. Eu venho perdendo o Choro Oscar em vários detalhes aqui. Lembra o auge de Wesley Zop? Cada histórias novas, sim. Caipiroca. Nossa. O cara trazia coisas fantásticas, mirabolantes, aventuras de Itatinga. Hoje o cara o quê? Pichado. O cara conta história, pichado. Pô. O cara viu como o Anderson Negão leva a vida dele, contando a mesma história em todos os podcasts. E dá certo. E dá certo. Todo mundo ri, fala que bonitinho. Ah, vou assim também. Já ganhei 2 Choro Oscar, o terceiro tá garantido, né? É, vamos ver, né? Esse ano é o ano de Gabriel Asmar. André Ebert, no episódio 87, também falou: fala, seus lindos. Apenas gostaria de dizer que também já fui um infrator pincelador das streets. Mas aí ele tá fazendo inglês com o Quiltão também? Provavelmente. Assim como o senhor talarico, filha da puta Wesley Zop. Curiosidade, coincidência ou simplesmente o destino de todo pichador, também fiquei careca. talvez faça sentido e esteja dentro do mini manual do jovem infrator, um anexo do já consagrado manual do jovem cadeieiro. Abraço, seus lixos. Peraí, então temos mais pichadores aqui. Vocês sabem que eu vim de Bangu, né? Só que o Fábio só pichava rodapé, só. É, porque ele se arriscava nas alturas. Né? Mas tá certo, né, cara? É bom. Vitor Souza comentou: olá, cambada da minha vida. Olá. Me chamo Juan Vitor Souza, sou de Goiânia. E não tenho uma dupla sertanejo. Uma pena, né? Eu não tinha pensado nisso. Adoro ouvir sertanejo. Vim aqui através desse comentário para agradecer por fazer parte da minha vergonha alheia no ônibus, viajando e soltando umas risadas do nada. Agora vou para o real motivo. Uma pergunta polêmica. Qual é o jeito mais certo de limpar o cu depois de tirar o escravo da senzala? Sentado ainda no vaso, passando a mão com o papel por baixo do saco, ou em pé? Com uma perna no vaso, um braço abrindo a bunda e o papel passando pelo meio de sua bunda. Caramba. Mas todo mundo sabe que é o quê? Pega uma camisinha, coloca num cabo de inchado e enfia no cu, né? Não é assim. O correto é, não é assim. Mas não tá na opção. Não, e ainda depois vira no avesso e usa. Exato. Carpe o terreno ali. Cara. É, mas tem que ser texturizada, né? Sim. Assim, pra poder limpar, né? Pra encaixar na prega ali e fazer aquela... É. É que talvez ele não conhecesse, por isso não tava... Mas quem que limpa o cu, trazendo papel pro saco, vai sujar o saco de bosta? Quem é o desgraçado que faz isso aí? Depois os caras reclamam que não transa, né, bicho? É, tá com o saco cheirando bosta! Aí você vai lamber o saco, gostinho! Tem bosta! Filha da puta! Cara, essa juventude tá perdida, né, cara? Porra! Ele falou: obrigado pela perda de tempo com o meu comentário. Pelo menos vocês perdem tempo comigo. Porra, cara. O cara é depressivo. Corta isso aí na edição. Não, limpa o saco do jeito que você quiser. Ninguém tá te julgando aqui, não. Limpa o cu do jeito que quiser. Ah, não, mas depois o saco. Não, o saco deixa lá. O saco deixa sujo? Sujo de bosta. Mas se o saco for liso? Mas deixa sujo de bosta. Deixa do mesmo jeito? Deixa. Mas daí não vai sujar antiaderente, né? Nossa, mas liso, o saco é até estranho pensar. Sem nenhuma ruga. É estranho, mas bonito de se ver. Não, na minha cabeça tá lindo, né? Quero até conhecer. Banhado em azeite, banhado em azeite. Jussir do Izzy comentou aqui: puta que pariu, caramba! Esse episódio me lembrou da melhor e pior época da escola, a época que descobri que sabia desenhar. Desenhava em todo lugar, sim, eu era o mongolão dos mangás na escola. Todo rabisco que aparecia na escola era minha culpa. Meus professores falavam que eu não ia ter futuro na vida se não parasse de desenhar. Eles estavam certos. Cara, futuro na vida todo mundo tem. Nem sempre é bom. É. Às vezes é a morte. Nem sempre é longo. Exato. Abraços molhados e ofegantes. Mas ele também comentou aqui no episódio Coisas que Ninguém Ensina, falando: Uma coisa que me chateou na vida é que ninguém me ensinou que namorar era a forma mais cara de comer uma mina de graça. Tem razão, tem razão. É, porque a puta você paga pra ir embora, né? Na verdade, você não paga pelo sexo. Comer. Exatamente isso. Né? E se você for bonzinho, elas nem cobram, né? É, isso é verdade. Mas também nem fazem sexo também. É. Mas não cobra. Exato. O importante é não cobrar, cara. Você sair no 0x0 hoje em dia já é lucro, cara. Ele fala, desculpe, me exaltei, beijos. Às vezes o cara tá chateado, teve que comprar um presente aí muito caro. É, pode ser. Um, sei lá, um esmalte, alguma coisa assim. Não, ou um kit de esmalte. Ou, sei lá, um lacinho de cabelo, uma coisa assim pra impressionar, né, cara? Sim, ou, sei bem, lá, né? Ou pra impressionar a namorada, chega e fala, hoje eu não vou te dar uma surra, assim, da pessoa se sente amada. Isso de presente, presente. Se sente amada, pô. Sim. Julicito Caccello, que já esteve aqui em qual episódio, Wesley Zop? Teve aqui. Mas em qual episódio, Wesley Zop? Teve num episódio. Mas você sabe o nome da porra do episódio? Teve aqui no programa de Índio. Muito bem. O assunto é maratona quase terminada. Ela fala, vocês têm me acompanhado em vários momentos nesses últimos tempos. Arrumando as caixas da mudança, cozinhando, dirigindo. A gente faz mochilão, a gente faz mudança. Puta, bicho, de graça, hein? Estamos fazendo de graça, gente. Não, e eu falando que era sedentário. Taca na cara do seu médico agora. Eu faço tudo isso ao mesmo tempo. Tem alguns episódios que são tão engraçados que fico rindo muito no trabalho e acabo atraindo a atenção do doido, tarado babão que tem aqui. Acho que tá rindo pra ele, hein? É, ele me vê rindo sozinho e vem interagir comigo. Mereço, ela fala. É, porra, normal, né? Talvez mereça. Mas às vezes tá até interessada no louco babão e não quer admitir. É, quem desdenha, né, cara? Quem não gosta de um louquinho babão ali, vesgo, estrábico, te ameaçando. Quem não que gosta? Bate a cabeça na parede. Exato, cara. Em relação ao episódio de Conquistas e Foras, gostaria de dizer que o Gabriel, o Monobola, não tem foras, porque ele escolhe demais. Escolhe demais. Sempre disse isso. Escolhe demais, Gabriel. E eu tenho a história de um fora sim. Mulheres recebem foras. Eu acho que não. Porra. Foi na adolescência. Eu era estranha. Meus apelidos eram Beth, a feia. E era kid completo. Óculos, meio gordinha, aparelho e cabelo estranho. E Hubble. Só porque eu usava óculos que, de 7 graus em cada olho. Ah, então era um telescópio por causa disso. Fiquei afim de um garoto. E lembrando, ele era feio também, mas isso ela só sabe hoje. Tinha até música tema pra ele. Girls Don't Cry. É só música. Música do nosso primeiro beijo, né? Beijo grego. Exato. Primeiro beijo grego. Isso é a música da Ferg, do Black Eyed Peas, cara. Girls Don't Cry. É viado, tô falando essa porra. Não, ele se sentiu ofendido de eu não saber a música. Ele ficou bravo. Né? Porra, cara, porra, não pode falar. Cara, que caralho. Ele mostrou a tatuagem do Black Eyed Peas. Eu tenho a letra nas costas, filha cara. Da puta. Desculpa, Fábio. Certo dia, eu tomei coragem e por MSN contei pra ele o que sentia. E ele me disse que eu era apenas uma amiga. Foi doloroso. Apenas uma amiga, não. Uma amiga. É. Porque ser um amigo de alguém hoje em dia, cara, não é fácil. Não é uma coisa que é apenas, né? Tudo bem. Hoje, domingo, foi 19 de fevereiro mandado esse e-mail. Ou seja, ela participou depois que ela mandou o e-mail aqui. Escutei o de músicas infantis enquanto cozinhava lasanha. Mandou uma foto em anexo. Mas foto, até papagaio tira, já diria meu pai, né? Bem de papagaio, viu? Vocês destruíram a música Escravos de Jó. Porque mostramos que o Caxangá, o Zig Zag lá era escravos batendo uma piroca na outra. Mas não tinha como pensar outra coisa. Assim. Eu sempre pensei nisso, negões pelados, cara, batendo a piroca. Claro, era intrínseco. Falando em músicas infantis, cara, vocês já perceberam que o que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha, é uma música de necrofilia, cara? Não, necrofilia não, pô. Não, cara. Necrofilia. Sim, no, claro que não. Cara, no último verso... Ele fala que vai cortar a cabeça da menina e vai enterrar a cabeça. Daí ela fala, o que você vai fazer com o resto do corpo? Daí ele fala, eu dou um jeito. Olha, caramba, cara. É necrofilia, filha da puta. Era incesto com necrofilia, Sandy Júnior. Caralho, cara. Era bizarro, velho. Bicho. Nossa. Só cortou a cabeça do pinto do Júnior, né? Eu uso ela até hoje quando eu tenho que andar longas distâncias. Vou andando e cantando. Talvez os escravos também cantassem ela pra andar grandes distâncias. Sim, e pra lembrar da noite. Né? Que aí passa mais rápido o tempo. Agora irei imaginar escravos besuntados fazendo um zigue-zigue-zá. Ou seja, muito melhor, né? Claro. O que ela pensava que era antes? Renê Sobral mandou aqui o assunto. Se não lerem este e-mail, todos da bancada, menos o convidado, tem a mãe na zona. Não, mas peraí. Não, mas vai ler, tá então. Tá, tá. Continua, não, nem lê. Mas ela vai lá fazer feira. Normal, né? Pegar nabo, então. Mandioca. Fala, seus lameruxos. Me chamo Renê Sobral, tenho 22 anos e atualmente moro no Vale do Ribeira, São Paulo. Conterrâneos, por favor, procurar nas redes sociais. O pessoal do Vale do Ribeira é bem bairrista ali, cara. Sim, só aceita pessoas de lá nas redes sociais. Antes de começar este caos, gostaria de destacar que este e-mail será tão curto quanto a bingola do Asbar em noite de verão. Porra, 3 horas lendo agora. Agora, sem mais delongas, vamos ao ponto, pois acabei de acordar e pretendo terminar este e-mail antes da janta. Era uma manhã de outono. O ano era 2013, estávamos passando o fim de semana no sítio da família. Eu e meu pai resolvemos que o dia estava propício para uma boa aventura. Pô, incesto. Será? Será? Não, continua, eu e meu pai, não, seu pai, cara. Olha pra você, o dia está propício para uma boa aventura. Eu já saí correndo, nessa, né? Mas não pra aventura, não. De medo. Para a parede, correndo. Ai, que boa aventura o dia está propício, hein, cara? Sei lá, cara. Então resolvemos desengatar as tralhas de pesca e seguir rumo ao rio. Lógico, pra disfarçar, né? Pra mãe não perceber. Pra mãe não perceber, pra pescar. Não, antes, é claro, de passar no botequinho do cheira-peido pra tomar um Danone de procedência duvidosa. Lógico, não é. Tomar não, coragem, não, né, cara? Que são, ninguém tem coragem de fazer vai, isso, não, drogou cara. O filho primeiro com Danone. Pescador de verdade passa no bar pra calibrar a pontaria primeiro. Sim, né, cara? Pra deixar no prumo. Pois bem, seguimos estrada acima, mato adentro. Porém, como bons pescadores que somos, fomos paramentados com a roupa típica do pescador rural. Meu pai com uma calça de moletom, pô. Sem cueca. Porra, bicha. Que deixava em evidência sua bola direita, que eu calculo, em média, umas 350 gramas. Caramba. Boludo. Bola direita, é, né? Boludo. Já é nessa porra. Uma ele carrega o filho inteiro. É, uma camisa social de manga curta. Mas de moletom. Com 4 botões abertos, lógico, pra piroca ficar ali, mas livre, né? Um chapéu de palha e uma chinela. Típico comedor. Comedor de no mato. Exato. Tipo de quem vai a encontros também. Estava equipado com um short tactel. Pra facilitar, né? Exato, né? Pra não se sentir tão culpado, né? Sim, sim. O pai falar, ah, meu pai abusou de mim porque eu tava com esse short. É doce. Rasgado no começo do cu até o fim das bolas. Porra, bicho. Nos ajude a te ajudar, cara. Pelo amor de Deus. Uma camisa amarela escrito no dia 3 de 1975, vote certo, Marino de Lima é 15. Manchada de tinta de banana, entenda. Entenda como quiser. Entenda tinta de banana. Sim, sim, claro. Um boné do bad boy, pra vizinhança achar que ele era um mau garoto, né? Sim, sim. Que um dia já foi preto, mas com o passar do tempo ficou com uma cor meio cinza, esmegmada, e um quichute com a sola descolada. Após horas de caminhada mato adentro, chegamos no local de destino, resolvemos ir até o bendito local, pois no bar onde paramos para fazer a calibragem, ouvimos falar de um lugar onde havia um peixe impossível de ser fisgado no anzol. Um peixe chamado Ética Familiar. Porque muitos já tinham tentado e nada de pegar o safado. As histórias que ouvimos do lendário peixe é que era tão grande que tinha pelo, possuía 3 dentes na boca, tinha catarata em um dos olhos e gostava de ser chamado de Tilápia Marcos. Mas, pela descrição, pode ser Wesley Zop também. Pode. Mas na época que eu era adolescente, é, né? Na claro, época né? Você tinha todos os dentes, né? Sim, três. Logo que chegamos no local, armamos nossas varinhas de bambu, iscamos ela com galinha d'Angola e, como tínhamos ouvido os relatos, decidimos amarrar as mesmas nas árvores, pois temíamos que o peixe pudesse nos carregar água dentro. Foram pescar onça, segundo Wesley Zop, né? Com galinha, é isca pra onça. Porra, bicha. Não é pra pegar tilápia marca. Ou você pega onça ou um monitor de 30 quilos. Me defenderam lá e foi provado que os pesava dois, isso aí. Os dois acho que não, cara. Os dois não tem como. Mas tudo bem. Tudo bem. O tempo mostrará. Ah, feliz o tempo que o Wesley Zop contava a verdade. Passamos algumas horas à espera do danado e nada da tilápia Marcos aparecer. Meu pai, como bom velho de sítio, já tinha queimado cerca de 0,5 metro de fumo, depois de quase acabar com o nosso estoque de Danone, que tínhamos trazido no boteco do Cheirapeido, eis que vimos uma sombra negra perto da água. Como qualquer outra sombra, né? É. Parece que sombras são negras. Não sei, cara, não sei. Não, deu outra. A presença era assustadora. Na mesma hora, senti os pelos do cu se arrepiarem. Não lembro se foi medo da tilápia Marcos ou se foi a brisa que entrou por dentro do furo do short de tactel. Ou se foi o pai dele dando uma dedada ali, né? Uma cunheta. Pra ver se tava úmido. Úmido de orvalho, sabe? O orvalho da manhã ali. Meu pai, como já era mais experiente, tratou logo de pegar sua Fujifilm 36 poses que tinha dentro do saco de tralha de pesca e bateu uma foto do peixão quando mesmo saltou pra fora da água para nos intimidar. Golfinho. Cara, não. Eu acreditaria em tudo nessa história, mas numa Fujifilm 36 poses, cara. É que é a formatura? Porra, bicho. Sabendo ainda que das 36 poses você só conseguia salvar 6, cara, porque queimava as outras 30, sim, cara. Compensava se você comprou uma de 12 poses? Claro, pô. Não sei, cara, não sei. Lembro como se fosse hoje. A aberração tinha cerca de 4,5 metros de ponta a ponta. Ele tá falando da piroca do pai dele, né? Sim. E pra quem acha que isso é história de pescador, nós podemos provar que este fenômeno de peixe existe. Pois meu pai conseguiu capturá-lo em imagem com sua câmera. O peixe era tão grande que só a foto dele pesava 7 quilos. Tilápia Marcos então se atracou com o anzol da vara do meu pai. Anzol é piercing. É. Só com a sacudela do tranco que o peixe deu na linha do anzol, caíram 2 macaquinhos de cima da árvore onde a vara estava. Aqueles menininhos que ficam olhando... Quem vai se enrabar no meio do mato? Meu pai calmamente guardou a Fuji na sacola, porque tinha que guardar com cuidado, era cara a câmera, sim, né? Deu uma coçada na bola direita, tirou o fumo do bolso da calça de moletom, fez um cigarrinho de palha e disse, hoje vai ter tilápia na janta. Tá talvez seja negociando com o menino. Ah, sim. Faz tudo que eu faço o seu prato predileto hoje, te lavo. E daí ele não deu outra. sei lá. Tilápia Marcos engatou a quinta, puxou meu pai e ele caiu de peito na água. Puta, agora já fiquei excitado, já um negócio mais no sabão, assim. Determinado que era, meu pai não soltou a vara e o peixe começou a levá-lo rio acima. Puta que ereção, pariu. Ereção, né? Preocupado com a situação, pois tinha perdido ambos de vista, pulei rio adentro e fui nadando tentando encontrá-los. Passei horas nadando atrás dos dois e nada de conseguir alcançá-los. O rio parecia que não tinha fim, assim como o fôlego da tilápia Marcos. Quando alcancei a marca de 4 quilômetros nadando... Dentro do rio comecei a ficar preocupado. Depois de 4 ele começou. O cara nada 4 km e fala: putz, eu sou acostumado a nadar 6. Michael Phelps, né? aos 6 km já estava prestes a perder as esperanças. Aos 7 começou a escurecer. Estava tão exausto que comecei a suar mesmo estando dentro do rio. Impossível. Só aos 9 km consegui alcançar eles. Porra, cara. Juntei minhas últimas forças e num ato de desespero e adrenalina consegui alcançar meu pai. Grudei na cintura dele. Tilápia Marcos ainda nos arrastou por cerca de 500 metros até que consegui desgrudar meu pai da vara. Cara... Procura um psicólogo, né, cara? Ainda tem salvação. Lembranças reprimidas, né, cara? Saímos do rio e fomos pra margem. Meu pai, meio sem fôlego, me perguntou... Na cidade vizinha, né? sim. Meu filho, mas como é que você conseguiu me acompanhar rio acima? Porque ele tava... Não tava acostumado com o filho adolescente aguentando... Não, e nadar contra a correnteza. Exato. É. Eu disse, pai, só consegui te acompanhar por causa da fumaça do cigarro. Tchau. Agora eu vou embora. Agora não. Por quê, cara? Não. Todo mundo sabe que o cigarro, depois de 9 km na água, ele apaga. Porra, bicho, né? Não, mas ainda pode exalar fumaça, cara. Mas uma Bob Esponja não faz fogueira embaixo da água? É. Então, não, caralho. Eu vou voltar ainda. Quero que um senhor de estatura mediana e bem dotado das partes genitais abra a porta agora e curre os 3 se essa história for mentira. Tá, Jorginho. Vamos lá. Jorginho estagiário aqui que faz de tudo. Só vem aqui pra currar nós. Mas só quando tem uma mentira contada aqui. Porra, que graças ao Anderson Negão é todo podcast. Como o e-mail ficou curto, vou colocar aqui uma receita de miojo de galinha caipira pra encorpar o texto. 1. Pega uma panela e coloca 500 ml de água da torneira. Coloque a panela com água no fogo para ferver. Quando a água estiver fervendo, põe o miojo. Depois de 5 minutos, o miojo estará mole. Porra, miojo é 3 minutos, ô filha da puta. Você deixar 5 minutos, você vai beber gozo quente de miojo, desgraçado. Mas sabor, galinha caipira. É, ele mas fala. Se for gancinha, 2 minutos. Sim, gancinha, 2 minutos. Coloque o tempero de galinha caipira, favor não confundir. Sirva em qualquer recipiente que preferir. Espere esfriar um pouco, bom apetite. Agora, pergunta polêmica para todos da bancada, menos para Wesley Zop. Vocês preferem ter que viver numa ilha sozinhos eternamente com uma sereia ou com uma sereia invertida? Sereia invertida é cabeça de peixe. É cabeça de peixe, mas tem buceta. Tá. Anderson Negão responde. Eu vou ficar com a sereia. Sereia normal? Sereia normal. Faz um boquetinho, dá pra beijar na boca. Dá pra normal. Conversar um pouquinho. Assim. Você é um cara que gosta de conversar mesmo. É, eu sou um fritalk. Para o nosso querido Wesley Zop, a pergunta é a mesma, com o acréscimo que a sereia teria a cara do Ronaldinho Gaúcho depois de 90 minutos de jogo. Já a sereia invertida teria as partes baixas de uma senhora de 105 anos com candidíase na vulva. Não, segunda opção. O que eu vou querer uma sereia com a cara do Ronaldinho Gaúcho, porra? Não sei, cara. Você pode tirar selfies e falar, ó, eu e o Ronaldinho Gaúcho. Mas ele tá com teta, hein? Ele tá... Só dá a cara, não, filha da puta. Porra. E talvez ele tenha teta mesmo, cara. Não tem. Segunda opção. Você já tem candidíase mesmo? Então tudo... É imune. Galera, fico por aqui. Vocês falham miseravelmente em ser o pior podcast da podosfera mundial. Estão de parabéns. De novo uma crítica. Vitor Jandir mandou aqui, episódio 74, apelidos. Olá, chorumento, sou Vitor Jandir, tenho 39 anos e é meu terceiro e-mail. Pretendo ser sucinto, pois sei que vocês não gostam da leitura de e-mails demorada. Estou escrevendo para falar sobre um apelido que demos para um coleguinha no primário. Chamamos ele de Buceta. O motivo e quem deu eu não lembro. Mas o cara ficava muito irritado, sério, muita gente levou porrada por isso. Mas ninguém parava. Na volta da escola saíamos todos juntos e o Buceta era o primeiro a chegar em casa. Quando ele chegava no portão, alguém sempre gritava: "Tchau, Buceta!" O cara ficava puto, jogava pasta no quintal e corria atrás do indivíduo. Era muito engraçado. O cara ia lá dentro no banheiro, pegava pasta de dente, espalhava no quintal pra mostrar que tá com raiva. Que outro jeito você mostra que tá com raiva? Aí, não tem outro jeito. E todo mundo se apaixonava por ele, cara. Levou a surra de buceta. Não existia bullying na época e tudo era permitido. Existia bullying, mas ninguém chamava de bullying, sim, né, cara? Chamava de apelido. Mas buceta. Buceta é um bom apelido, né, cara? Tá bem. Não, o cara podia ser chamado de viadinho, cara. Câncer não. No cu! Mas não. Buceta. Baitola da avenida. Não, tá bom, cara. Pois bem, muito tempo depois, quando já éramos adultos e fazia anos que não via ele, quando eu estava saindo de uma festa bastante bêbado, dou de cara com o mesmo chegando com uma mulher que era sua esposa. Quando vi ele, gritei bem alto: "Buceta! Quanto tempo!" O cara se transformou. Parecia que estávamos no primário outra vez. E ele correu atrás de mim. Gostaria de dizer que consegui escapar, mas não. Ele me alcançou, me deu uns empurrões e uns tapas na cara. Aí o cara vira pra ele e fala: "Caralho, não fala da minha mulher!" Eu não vim aqui fazer uma ofensa da minha mulher. Pedi desculpa, imagina o cara. Não, desculpa aí, meu. Não, primeiro aí, a nostalgia. A nostalgia, né? Nossa, buceta! O cara correndo pra cima pra bater ainda. Mas você vê que o cara não superou o bagulho ainda. Subi na minha moto e gritei: "Tchau, buceta!" Olhei pra trás e o buceta correndo atrás de mim novamente. Gostaria de ter escapado. Ele fala: "Gostaria que ele tivesse superado isso." Minhas festas de aniversário sempre foram normais. Mas como esse episódio não é de histórias incrivelmente normais, vou contar de uma festa de um aninho que um amigo participou na família dele. A comemoração iniciou muito cedo. Antes dos parabéns, alguns já se encontravam alcoolizados. Em particular, a madrinha, que também é a tia do bebê. Essa, uma gordinha baixinha. Enquanto os avós foram tirar fotos com o aniversariante, ela subiu na mesa e começou a fazer uma coisa que na cabeça dela seria um striptease. Na cabeça dela? Quem já tá pelada não faz striptease, né, cara? É verdade. Meu amigo disse que os convidados não sabiam o que fazer, pois ela estava tentando puxar mais gente pra mesa. De repente, aniversário de um ano, a mulher quer fazer uma orgia, né? Assim ninguém chegava perto. Graças a Deus, os pais dela voltaram com o bebê no colo e retiraram a gordinha sem vergonha de lá. Ela relutou um pouco, mas saiu. Levou um esporro dos pais na frente de todo mundo e chorou, acabando assim com o clima da festa. Acredito que o que ela estava tentando fazer era ensinar um infante sobre a vida, que ter aniversários merdas é incrivelmente normal. Realmente, cara. Tem razão. Quero dizer que gosto muito do podcast e me sinto mais inteligente cada vez que ouço os assuntos debatidos. A nossa intenção é essa mesmo. Porque deve acrescentar alguma coisa. Sim. Aqui a variedade e a qualidade dos temas sempre são o que mais me atrai. Exato, né, cara? Obrigado pelo seu trabalho. Estou pensando em mandar esses elogios para o Café Brasil. O que acharam? Achei muito bom. Nosso principal concorrente, Café Brasil, cara. Mas tudo bem. Até mais, putada! Rafael Barbosa mandou aqui assunto: "Puta que pariu, vocês são fodas." Com F, Wesley Zop. Porra, bicho. O que a gente fez, cara? Críticas. Não paro de ouvir vocês, caras. Parabéns pelo excelente trabalho. Quando for ter um novo podcast, manda uma rolada na cara do meu amigo Raulisson. Por favor, Gabriel Osvar. Acho que o próprio nome dele já vai rolar. Já pede rola. Tá. Paulison, uma rolada. Faz aquela rolada bem gostosa, veiuda. Aquela que a veia é um dedo mindinho de grossura. Aquela porra, que joga aquela... grosso, joga grosso. Aquela cabeça dilatada. Sim. Manda o WhatsApp de vocês. Nosso WhatsApp, Wesley Zop. DDD 19 994955485. Muito bem, mas o nosso WhatsApp é só pra você mandar suas mensagens e seus nudes de peitinhos. O nosso grupo não é de WhatsApp, o nosso grupo é de Telegram, né, Wesley Zop? É verdade. Qual é o endereço do grupo? Do Telegram lá é o Ouvintes Lameruxos. Muito bem. Ele fala, valeu galera, o próximo e-mail é de Wesley Luz. Ele mandou aqui, aniversário de cu é rola, é o assunto. Bom dia ao caralho, boa tarde à cabeça da minha rola e boa noite a todos. Boa noite. Foda-se, meu nome é Wesley. Sim, infelizmente meu nome também é Wesley, só que com dois L's. É, porque o outro L é do Luz, né? Ué. Moro em Guaianazes, zona leste de São Paulo, nossa, o verdadeiro cu de São Paulo. Nem sei por qual motivo eu escuto o Chorume. Sei nem como e quando comecei a escutar, mas já escutei todos os episódios dessa bosta. Eu só queria ser motorista de Uber ou funileiro, porra. Queria muito ser funileiro. É legal porra, mesmo. Acho que todo mundo, né, cara, queria ser funileiro. É o principal cara. Sonho de todo mundo. Né? Exato. É mais da hora. Martelinho de ouro, martelinho de ouro, pô. Com certeza. Os verdadeiros Thors, cara. Ah, é? Os Thors do nosso dia a dia. Então... Um fato sobre festas de aniversário é que eu odeio aniversários. Talvez seja porque sempre acontece alguma bosta justamente no meu aniversário. Certo dia, mais precisamente em um dos meus aniversários, meu primo tentou dar uma facada na cabeça do meu irmão. Ah, mas de brincadeira. Guaianazes, é Guaianazes. É normal, ela é normal. Daí eles chamam de café da manhã, né? Ele até conseguiu furar a cabeça do meu irmão. Mas acontecido, meu pai deu a entender que tudo aconteceu por minha culpa. Só porque alguns minutos antes da briga, eu estava na sala conversando com o filho da puta do meu primo e não avisei que ele estava com uma faca. Mas tá, mas onde entra a culpa do cara, hein? Mas tem que avisar, né, cara? Ah, se prepare, né? Guaianazes e todas as casas devem ter aqueles detector de metais na porta, ah, né? Não, acho que não, porque senão assim, ninguém entrava nas casas. É verdade. Porra, pai, eu não sabia. Talvez seu pai não escute, Chorume. Atualmente, o arrombado do meu irmão é padrinho do filho desse meu primo, filho da puta. Cara. Quê? Casos de família, né, no Chorume. Talvez a facada tenha sido pra forçar o cara a ser padrinho. É, né? Pode ser. Ou um jeito carinhoso de pedir. Exato, né? Também, sim. Pode ser. Mas é aquela facada que até fura, mas não... Mas não mata. Não mata. É. Meu e-mail é isso, amo todos vocês, mentira. Porra, não, o que é mentira? O e-mail que ele ama nós? Provavelmente o amor. Ah, Jean Carlos Sabá Alves mandou aqui o dia que passei DST pra minha irmã. Puta que pariu. Que merda foi essa? Não, eu sabia. Oh, filha da puta! Eu sabia que esse dia chegaria! Tarado, maníaco, doente! Oh, desgraçado! Vida torta! Ah, eu sabia que com você infectando a internet, uma hora ia chegar de eventos assim, cara. Não, não, não. É hora de parar essa. Fecha o Chorume. Já deu uma hora. Já, né? Acabou. Não, deleta o site aí, cara. Não, porra, bicho, não, cara. Não, não, mas pode... Não, não vamos pensar... Eu espero que tenha sido emprestando a calcinha. Não, não foi sexualmente. É, foi... Tá. Vamos ler, mas só por desencargo de consciência, né, cara? Não, cara. Meu nome é Jean Sabá. Esse é meu primeiro e-mail para esse quartel especializado em alistamento para o inferno. É, ele é o topo, né? Ele é o da frente. Ele é o sniper, né? É o primeiro e último, provavelmente. Que depois dessa, a Polícia Federal vai atrás dele, né? Vocês podem se perguntar de o porquê do Sabá em meu nome, mas é somente um sobrenome recebido da parte árabe da família, da parte de minha mãe. Eu acho que ninguém tava interessado, não. Nem passou pra perguntar. Mas o nome dele podia ser Jean Buceta. Foda-se, irmão, seu nome. Mas você tudo bem. Você passou desse tempo, seu irmão. Ganhei apenas um apelido que sempre gostei muito, que é Jean Black Sabá. Ah, tudo bem. o Black realmente dá um orgulho nas pessoas, não é, Anderson? Com certeza, basta acreditar. Se mente, né? Não, será? Não, não, tem mentira aqui não. Tem gente. Ah, tá. No mundo tem gente que mente, Anderson. Pô, é muito estranho. Ou perfeito. Né? Sou de São Paulo e encontrei o Chorume por digitar errado no buscador de podcasts. Instantaneamente me tornei viciado nessa porcaria. Comecei a repetir como um papagaio enviado do sétimo círculo do inferno frases como: isso é um código pra sexo? Vem aqui que eu vou te ensinar o que é incesto. Aliás, nunca fale isso em voz alta em um ônibus, eu fiz e não recomendo. É, eu sei pra quem ele falou isso. Eu usando sempre demente para falar com a minha mãe em uma bela manhã. Não, mas é assim que se fala com a mãe. Pro cara que passou DST pra irmã. Chamar a mãe de demente não é nada. Não, ou ele pegou da mãe, né? Ai, minha cabeça! Mantinha o Chorume como um segredo de Estado, tipo aquela doença que a gente tem no pau, mas que não conta pra ninguém. Sim, Padre Olavo, essa indireta é pra você. Nem todo cu é santo. É, realmente. Eu acho que eu só conheço um cu santo, né, cara? O... Mas não quer falar. Não, né? Não, o do Jorginho, o estagiário aqui do estúdio. Ah, sim, é verdade. Imaculado. Exato. Que tem uma auréola... rosada. É. Um certo dia, minha irmã Lígia resolveu me perguntar o que eu estava ouvindo. E eu respondi que era somente um podcast. E ela perguntou novamente, qual podcast? A minha resposta foi seca, um podcast ruim pra caralho. E ela disse, manda o nome aí, estou sem nenhum pra ouvir. Já que Nerdcast, MRG e Rapadura já haviam sido zerados. Eis que respondi, Chorume, mas é Chorume com X. E fiquei na esperança dela nunca procurar e nem toquei mais no assunto. Óbvio, né, cara? Dias depois, fui visitar ela na casa dos meus pais e em certo momento eu disse, vou lá fora sentar um pouco pra tomar um ar. E ela rebateu, isso é um código pra sexo, seu demente! Na hora, um misto de nojo, alegria e um pouco de coceira anal me abateu. Ela estava escutando o Chorume e disse que gostou muito de ouvir os episódios que tinha baixado vários. Neste momento eu parei e pensei, passei DST em áudio pra minha irmã. Ufa, graças a Deus. Cara, puta. Polícia Federal não precisa vir, não. Polícia da internet. Pode soltar ele. Agora tenho que lidar com isso pro resto dos meus dias. Desculpa mandar essa carta gigante. Quero agradecer por me fazer passar vergonha nos seguintes lugares. Metrô, trem e na igreja do Padre Olavo. Porque o Padre Olavo não gosta do Chorume mesmo. Porque a gente sempre fala do Padre Pedro, principal concorrente aí na sacristia. É verdade. Vocês são foda com PH, abraços e até mais, seus dementes. Foi enviado de um iPhone esse e-mail. Maravilha, cara. Eu queria ter um iPhone só pra mandar e-mails pro Chorume também. Eduardo Brandão mandou aqui assunto apelido. Salve, Chorumescos. Quem fala ou escreve é Eduardo, de São Paulo, capital. Tenho 17 anos e sou um ouvinte novo desse lixo. Sim, fiz maratona e sim, tive uma paralisia de leve. Virei apenas um Stephen Hawking e estou digitando por uma caneta no teclado. O cara ficou mais inteligente. Então, a nossa função tá alcançada. Porém, estou aqui para dizer sobre apelidos. Alguns que eu conheci na escola foram Fofão. Apelido óbvio, Wesley Zop, pichador de americana, né? Sim. Sapato social, porque a cara dele lembrava de um sapato social. A cara de um sapato social. Conheceu o Josué. Era o seu apelido, era sapato social? Não, não. É porque eu tô sempre de sapato social. É eles aqui que me chamam. Ah, eles chamam. Mesmo de bermuda ou cueca, ele tá de sapato. Sim, mas transando sapato social. O cara vai pra academia mostrar a bola. Por que eu não posso ir pra academia de sapato social? Não, mas pode. Eu acho que até vai elegante. Você pode, só fica ridículo. Mas pode. Talvez ele tenha tatuado um sapato social. Aquelas atrizes pornô que transa de salto alto, o cara transa de sapato social. Cada um tem um estilo, né? Parece que um dos dois não é sexo. Com certeza é ela, né? Sim. Outro apelido é Dolinho, ele não faz ideia por quê. Teta, por causa de tetas avantajadas. polenguinho, desconheço o motivo, mas provavelmente uma DST que envolve queijo no pau e alguém chupou e ficou com aquele gosto azedume na boca. Sim. Carlinhos, tá, que é um apelido pra falar mal dele sem que ele saiba. Ah, então às vezes o cara tá na roda, igual... Ah, tem o Carlinhos que vem pro Chorume sem pauta e fica copiando história dos outros. Não é você não, Carlinhos. Ah, Carlinhos. É o Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos Brancão. Esse Carlinhos. Fora as corruptelas dos nomes, tal que terraço para um amigo que chama Thiago, Glandão para mim que tem o sobrenome de Brandão, ou seja, tem uma glande grande também, e o almoço para meu amigo que chama Alfonso. Só alguns exemplos. Esses são só dos alunos. Os professores temos o Tio Phil, Batman do Jabaquara. Basquete, disquete, boquete, apelido dado para o professor Visquete. E desculpe pelo e-mail longo, não vou deixar meu currículo. Não vai. Menos mal. Cara, não vou deixar meu currículo. Tô cansado de imprimir currículo aqui e distribuir nas empresas. Continue com esse lixo que me faz feliz dos meus almoços sozinhos no dia a dia. Não, no almoço sozinho ele tá falando do amigo dele. Dele. Tá. O Alfonso. Alfonso, hein. Ah, então é ele mandando ver no amigo dele. É. Todo dia. O último e-mail de hoje dela, que interage muito lá no Twitter e Instagram... Débora Spala Garcia, assunto é sugestão de uma parada massa. Olá, seres estranhos que habitam a Terra e fazem esse programa horrível, vão tomar no cu. Olá. Descobri vocês através do meu namorado demônio e deste... Não pode mandar e-mail aqui falando que você tem namorado, que o Wesley Zop já... O cara já fica atiçado. Cara... Nossa, precisava, começou a bater palma, tem que pintar uma foca, bicho. O cara, oh, deixa eu ver o e-mail de quem é. Mandou foto dela com o namorado. Já curti todas as fotos dela no Instagram. Nossa, mas só as que tá com o namorado, né? Deus me livre, não ser talarico. Não sendo talarico, né? Mas vai que eles terminam por causa de um podcaster careca. Não, temos três aqui hoje. Brincadeiras à parte, ela fala então que conheceu por causa do namorado dela. E desde então sempre estão ouvindo o podcast. Às vezes com a companhia de uma Mary Jane, se é que vocês entendem. Uma terceira mulher ali pra fazer um homenagem positivo. É isso aí, tem que ser. Ó, liberdade é tudo, eu penso. Parabéns. Ou pode ser uma maconhinha também, mas prefiro pensar... Não, homenagem. Que eles ouvem Chorume fazendo homenagem, e daí com a voz de Wesley Zop falando que caga em latas, mas nega. Mas dá aquela um tesão, tonada. Dá um tesão. O cara fica animado. É, ou pode ser um travesti ruivo, né? Pode ser também. Espero que seja, agora ficou mais interessante. Mas travesti que beija aranha. Vamos chamar de Xemale, que parece mulher, mas tem uma baita piroca. Pode ser ou não? Pode ser. Muito bem. Por que vocês pararam de comentar as propagandas horríveis? Não, a gente não parou, não. A gente... Só uma pausa, né? Não, a gente direto. Não, a gente tá comenta em casa, a gente comenta aqui. Porra. Você viu que ela só não grava. É, só não grava. É isso aí, então, a gente comenta. Aí. Faz tempo que não grava. Mas a gente pode voltar, né, Gabriel Osmar? O que você acha? Eu acho que devia, né? Mas só um ano, mais ou menos, que eu tô pedindo pra voltar. Então vamos voltar. Mas só ano que vem. Tá bom. Porque esse é o meu ano. Segundo, por favor, assistam o primeiro episódio de Power Rangers e comentem. É muito bosta. Ah, o primeiro episódio de Power Rangers, porra, os caras se conhecem ali... Não ser Power Rangers. Acho que é isso que eu tenho pra comentar. Fábio, você que é fã de Power Rangers, o que você comenta aí sobre o primeiro episódio de Power Rangers? É muito bom. Você, Anderson. É legalzinho. Acho que é isso. Atendemos mais um pedido aqui. Pronto. Hoje. Eu faço podcast por causa disso, cara. Por causa desse espírito altruísta de ajudar as pessoas a se encontrarem, cara. Ela assina como Dé. De Débora, não de Dedé Santana, não. Eu ia perguntar. Essa foi nossa leitura de e-mails. Agora vamos pro momento mais sexy. O momento onde ele, o nosso anunciador profissional, ele que em 1973 foi pago pra anunciar a final do jogo Guarani contra Unidos de Bertioga, futebol de praia. E ele fez o que, Wesley Zop? Anunciou. Tinham cogitado os outros nomes, não tinham? Tinha. Tinha o Jô Cleiton. Que já anunciava. Que já tinha ganho até prêmios. Anunciava, né? Propaganda de paçoca em rádio. É, então já era profissional. Já tava acostumado. Sim. A essa pressão da anunciação. Mas Gabriel anunciou naquela época. Foi, cara. Foi. Como que ele anunciou? Você lembra ou não? Não precisa imitar. Não, eu não vou saber imitar. Mas o que você sentiu na época, olhando? Na hora que ele anunciou? Sim. Falei, cara, que. É Copa do Mundo isso aqui, cara. Pensei que era Copa do Mundo, juro pra você. É, sim. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é não era amor, era cilada. Porra, não era amor, era cilada. Ou seja, comentando de pagodes dos anos 90. Que... acho que não é bem mas isso. Mas não era outro, isso, não? Não, acho que a pauta de vocês está errada. Não, na verdade é aquele momento da sua vida onde você almejou, cortejou. Pode ser alguém ou pode ser um objeto... Algo, uma situação, achando que você amava, achando que você queria, achando que você estava apaixonado. Mas quando você obteve sucesso na sua missão, o que você fez? Percebeu que na verdade não era amor, era uma cilada. Então, ouvinte, venha para esse podcast aqui junto com o pessoal do podcast que promete ser o quê, Wesley Zop? Promete ser legal. Porra! Os 127 quilômetros, promete ser do caralho, porra! Aê, caralho! Promete ser o quê, Josué? Ai, nada. Legal, foi melhor agora. Mas o cara é o quê? Tá de sapato social também? Não dá pra esperar muito dele. Cheiro de bosta! Os feios que me desculpem, mas beleza é primordial, né, Wesley Zop? Não sei. Então, sinto muito, Gabriel Asbar, mas não adianta você pedir, insistir, bater a perna, rasgar a calça e pisar em cima, a primeira história é de Wesley Zop. Fábio queria se passar de Wesley Zop, sim. Falar, ah, eu sou careca, tudo, mas não, Wesley Zop está aqui, cara. No máximo uma action figure. Sim. Ele queria se passar por Wesley Zop, mas cometeu um erro. Ele usa boné da Ferrari. Diferente de Wesley Zop. Wesley Zop jamais usaria o boné da Ferrari. Porra. Porque é ridículo. E vermelho. Wesley Zop, qual é a primeira história que você trouxe hoje? Quando foi o momento da sua vida que você pensou era amor, mas chegou no fim, era uma cilada? Aqui não tem plot twist. Todo mundo espera que você se apaixone e você vai se fuder com uma dedada no toba no fim. Não, que momento, Wesley Zop? Vários momentos. Ainda mais quando você falou tá, que não era só... Tá, mas conta um, porque isso aqui não é Wesley Cast. Tudo bem. Porque nesse você foi demitido. Que era só eu, né? Tenho várias histórias, mas vou começar com uma bem light. Eu uma vez estava... Tava aí um camarada meu, não era ele que eu tava amando, não. Uma pena. Mas é uma pena. Poderia ser nós dois, mas você não quis. É verdade. Não, tava aí um camarada meu, tava no... num boteco e tal. Daí conhecemos duas senhoras ali, duas... Eram gostosas? Gostosas. Porcas nojentas. Porcas, porcas. Mas dava pra gozar na cara... Porra! Então mas tinha na hora... cabeça grande. O Wesley é ruim de mira. Mas tá. Quando a arma é pequena, cara, não é questão de mira, não. É porra. Precisão, né? É, porra. É, tá. Então, conhecemos as cremosas, pá, conversa ali, conversa lá. Você levamos pro abate, né? Levaram aonde? Nossa, e vamos onde? Pro abate. Meio do mato, motel. Ah, não, motel. Frigorífico. É, frigorífico. Porra, essa aqui, mas vou notar essa. Cabana do Chico Navalha no meio do canavial. Motel. Tá. Tá, beleza, normal. Daí, acabando, ela chegou e falou assim... Acabando, você quer dizer que você gozou ali? É, não, indo embora já. Tá, tá. Acabando a noite. Então... Qual foi? 6 horas? Você pegou 30 minutos? Quanto foi ali? Sei lá. Já fala, ué, 6 horas. Ouvinte que essa. 12 horas, né, cara? Que porra, bicho. Você dormiu, hein, cara? Não, não, não. 12 horas da hora que conheceu. Até a hora que eu entreguei na casa dela. Não, mesmo assim. Mas tá bom. A pessoa não se matou de passar 12 horas com você. Já durou já bastante, tá bom. Já durou bastante. Já tá legal. É uma vencedora, né? Não, daí na hora, indo embora, daí o que ela fala? Ah, eu trabalho no Genaro. Genaro, pra quem não é daqui da nossa você região... Você fala, foda-se, né, mano? Não quero sua carteira de trabalho, não vou registrar você, não. Pra quem não é da nossa região, é uma casa de entretenimento masculino, chamado Genaro aqui, um puteiro. Um puteiro. Não, o que eu pensei na hora? Eu falei, pô, agora eu vou no Genaro comer de graça, cara. Daqui pra frente. Você pensou, né? Tá ganho, né, cara? Tá ganho. Amor de pica, bate fica. Você pensou isso? E caputa ainda, né? Que não tá acostumada. Caputa não, vocês, ó. Eu não quero que rotulem nosso podcast. Não, é verdade. De antiputa. Não, é verdade. Com a meretriz. Putofóbico. Não, jamais seria. Jamais seria. Admiramos muito. Sim, não é que eu gosto de puta, não. É que eu adoro mesmo. Não é. É. Mas então, só consome 3 vezes por semana. É, isso é. Tem que diminuir um pouco. Então tá. Então o chame de, vamos lá, de putinha. Vai fazer mais. Tá. Não, daí eu falei, puta, lá pra mim tá garantido, né? Ainda falei pra ela, falei, não, vou, qualquer dia passo lá, né? Pra... Você não desconfiou do nome dela, Tabata Shirley? Você não desconfiou? Eu não desconfiei, cara. Não, tudo bem. Daí entreguei na casa dela já. Liguei pro camarada meu e falei, cara, a mina que eu tava é puta, ela é putinha. É putinha lá do Genaro e tal, né? E daí ela falou, ele falou, a minha também. Não. Daí eu falei, porra, tamo garantido, cara. Tamo, porra, aqui no... Daí cara, eu tenho dó de você. Não, eu também. O seu mundo é muito bonito na sua cabeça, cara. Parabéns. Oh, parabéns, não, cara. Agitamos uma galera pra ir no Genaro. Eu falei, pô, tá, os caras vão pagar? Nós não. E eu falando pro camarada meu. Ele falou assim, claro, pra nós tá fácil, cara. Não, e daí a gente chegou lá, podia ter pego qualquer uma, pegamos as mesmas. Óbvio. Porque você vai não de graça, né, sim, cara? Sim, é onde tá garantido. É onde tá garantido. Vai no amor, vai no amor. No amor. Tinha até mais gostosas lá. Ah, sim. Mas, até mais novas, né? Até mais novas do que. Nem todos tinham 70 anos. Não, não. Só ela. E era faxineira do lugar. Eu trabalho no Genaro. Pior que a gente tem um amigo que foi pro puteiro muito cedo. Chegou lá e ele comeu a faxineira. Esse cara é um herói, cara. O bom é que já desinfeta um pau com álcool. Ali, pega no carrinho. Se depois... ela limpa a porra de todo mundo, o que vai fazer com um pau só? Vai sujar pra ela limpar. Né? Foi lá fazer o... Ou como fala? O batistaca. O procedimento, né? Tá. O procedimento. E daí, ela, no final, ela falou assim, são R$300. Falei, peraí, que R$300? Que R$300? Falei, não, a gente saiu aquele dia, né? Pô, até leva no amor, né? E ela, que? Eu dei passete. Não, ela falou, não, viu, aquele dia eu tava no lazer. Hoje eu tô trabalhando. Eu falei, puta, não acredito, cara. Que vai cobrar e ainda o outro lá vai comer de graça, só eu que vou pagar, né? Paguei chateado, paguei no cartão, divide, isso daí, divide 4 vezes. Daí eu pergunto pro outro, me cobrou também, cara. Claro que cobrou, caralho, né? Só na nossa cabeça aqui. Mas não. O que que era a cilada? Saiu com nós pra fazer uma propaganda, pra gente achar que poderia ir lá comer de graça. Essa foi a cilada. Wesley Zop, Era uma cilada mesmo. Era uma cilada. Mas eu tenho que te dar os parabéns aqui. Obrigado. Vou explicar por quê. Ah, sim. Porque você responde uma das grandes questões da humanidade, cara. Que todo mundo pensa, eu não vou namorar uma prostituta. Por quê? Porque não vai querer sexo, porque já trabalha tomando... Ah, nada a ver. Tome lirola. E não vai querer dar no lazer, cara. E essa daí provou que quer dar no lazer. Sim, também, claro, cara. Claro. Pô. O Wesley ainda? É. E pra mim ainda, é. Porra. Sem estar trabalhando. Pô, sem tá... Não, altruísta a menina, cara. Ela é quase uma doutora da alegria ali, cara. Mano, deixa eu ver quem parece que é doente terminal ali. Bora, ele! Não, mas pelo menos tem o um lado bom nessa história. Sim, claro. Quando claro. Ela precisasse consertar um PC... Você ia cobrar também. Esse é o lado bom. R$30 ali, eu formatava. Esse é o lado bom, esse é o lado bom. Pedi um monitor de 19 polegadas tubo. É. De 30 quilos. De 30 quilos. Um que vem chumbo dentro. Vem chumbo dentro. Ou vem uma putinha dentro, né? Sim, então, pô, diferente. Ou a foto do Tilápia Marco. É verdade. Mas tem só 7 quilos. Mas fora o monitor, daí... chega a 30, ah, sim. Chega a 30 ali. Completo, então. É, tem um monitor, pesa 23 quilos. Exato. Ô, Herbert, o que você trouxe aí pra gente? Você que é o mais velho aqui do grupo, provavelmente. Não. Não mais que eu. Não, parece que tem 50, mas tem uns 52. Eu tô com 15 agora. 15 de aposentado, hein? Usina de minério de ferro acaba com a pessoa, né? Punheta também. Isso é verdade. É, eu tinha terminado o relacionamento, fazia mais ou menos um ano, né? Então eu tava chateado ainda e tal, né? Tinha acabado a faculdade. No luto. Tava, mão calejada e tal. É. E... Já sabia todas as categorias do RedTube ali. Já. Nem mas tinha. Ficava mais no Chamale, né? Ajudou a formular. Quando você conhece mais de 10 atrizes pornô pelo nome, você tem que ficar preocupado. Não, pelo... e não pelo nome artístico. Precisa. Pelo nome de verdade. Ou pelo grelo, né? eu tinha acabado de terminar a faculdade, né? E tinha uma morena lá, que ela tava numa turma depois da minha. E eu tava trabalhava na Vila Olímpia na época. E peguei um ônibus e encontrei essa morena. E aí olhei pra ela assim e falei, ah, a moça da faculdade lá e tal, né? Aí sentei do lado, falei, eu lembro de mim, acho que você era da outra turma. Aí comecei a conversar e tal, falei, opa, agora que eu me arrumo, faculdade, né? Faculdade de modelista que você fez? Não, fiz corte e costura. Ah, sim. Autofilista. Eu costurava pra fora. E na área de TI, né? Porque ela também fez ciência da computação, né? Então, não é aquelas coisas, né? Mas pra quem é, tá bom, né? Mulher é rara, né? É, sim. Claro. Sem pelo ainda. Caramba. Aí comecei a pegar o horário, mais ou menos, que eu sabia que ela ia pegar o mesmo ônibus e tal, né? É, aí começa sempre, conversa lá, conversa. Chegou atrasado no trabalho todo dia. É, todo dia. O cara começa a esperar 2 horas no ponto de ônibus depois que sai do trampo pra ver a menina. É, já as 3 horas que eu esperava pra chegar no trabalho. Exato. Só 5 horas, só, madrugava. E comecei a conversar e tal. Ah, você trabalha aqui perto e tal. Ah, vamos almoçar. E começa a conversa lá, conversa bem. Fazer a corte, né? O que você tava vestindo? Eu? Tava bermuda de tactel rasgado. E sapato social, lógico. E aí começava a conversar bem. Comecei a ir almoçar com ela. Já não almoçava com os camaradas, ia almoçar com a menina e tal, né? Óbvio, né? É lógico. O cu deles eu já tinha comido, né? Ainda mais que depois que você come, começa a parecer cu sujo. Ah, é peludo, é foda. Não cuida mais. Não. Não cuida mais. E aí conversa vai, conversa vem. Comecei a dar aquelas entradas básicas, querer ir levar pro cinema primeiro e tal. Sim, aí sempre... Sim. Ah, vou chamar os amigos junto, aí era o pessoal da faculdade, ela chamava o pessoal e ia junto. Falei, caralho, não quer nada, né? É. Mas você quer insistir, tenta, né? Você é um galanteador, tá difícil. Cara. Ah, a gente gosta de coisa difícil, sim, né? Sim. E aí comecei e tal, aí a menina sempre conversando comigo, não sei o quê, aí eu dava aquelas entradas e ela sempre se esquivava, né? Aí tem um belo dia que eu fui levar lá na casa dela, né? E... conversando com ela e tal, aí toca o celular dela. Aí ela começa a falar, começa a brigar com quem tava do outro lado, não sei o quê. Aí, vocês estavam num carro? Não, tava. Eu era fudido ainda. Andava de ônibus. Eu esperava ônibus, caralho. Não, mas sei lá, se eu fui levar ela na casa dela, eu sabia que era de ônibus. Foi de ônibus, pra acompanhá-la. O cara morava na Zona Norte, foi pra Zona Leste de ônibus só pra. É pra comer isso. Alguém, normal. Claro, lógico. Pô. Eu não sou sortudo igual Wesley, né, cara? Não. Comeu. Sortudo. Comeu duas vezes e pagou só uma. Né? Pagou 150 de cada. Não tinha pensado nisso, hein? Mesmo ela cobrando 80 de cada lá. Normalmente ela cobra 150, naquele dia foi do domingo. É isso aí, amostra grátis, né? E ela começou, aí eu já achei estranho, né? Aquilo, ela não falou quem era, eu também não perguntei, né? Porque lógico. Talarico tem que agir assim. E admitir. É, admitir a gente finge que não sabe que elas namoram, né? Apesar de ter uma aliança que parece um soco inglês. Não, né? Ela é fã do Senhor dos Anéis, né? É, claro. E tal, conversa vai, conversa vem, até que um dia ela chegou, olha que foda, né? Que ela falou que fez um teste na internet lá e que falou que eu era o melhor amigo dela. Nossa. Que tapa na cara. Aí eu pensei teste comigo, Orkut, assim... Era do Orkut, isso mesmo. Aí eu pensei assim, nossa, mas e quem que era o interessado? Eu falei, ah, não, meu namorado. Aí eu, como assim, você tem namorado? Tenho. Falei, a gente já tá 15 meses conversando e você nunca falou nunca isso. Nunca citou que você cara, tinha ela mostrou a foto, tem um negão, cara, tinha uns 2 metros de altura, assim. Mas ele era negão, não era tipo Anderson. Claro, sim, claro. Era tipo Anderson que é negão escuro. É. Assim. Só que aí eu acho que ela namorava com o negão da Rola Branca, né? Porque ela esqueceu de me falar que tinha um namorado. Cara. Boa, boa. Pode ser, pode ser. Mas e aí? Continuou em vídeo. Comeu ou não, filha da puta? Não. Mas você desistiu, tipo, brochou. Desisti. Quando você viu que era negão. Era, não dava. É na hora que falou, você foi no teste, é meu amigo. Não, meu melhor amigo. O nome dele falou, ela faz teste de Orkut. Não, é. Não dá pra mim, não dá pra mim. Tipo, Herbert, não vou ficar com você porque você é meio sagitário. É. Você a sua de... lua é no... Sei lá, no caralho. Meio broxa. Mas era porque o cara era negão mesmo, não tinha mais o que fazer ali. Né? Não tem como competir, né? Não, só nem com o braço. Isso é verdade. Daí voltou a mostrar com os amigos. Comeu o cu dele. Era garantido, né, cara? Era garantido. Os amigos sempre voltam, né, cara? Era. Isso é verdade, os amigos são importantes, cara. Amizade de anos ainda? Então não rolou nada? Não, só me fudi mesmo. Era cilada, cara. Ela tinha namorado. Era cilada. Ah, mas a sua cilada foi mesmo. Pelo menos você transou em algum momento. É verdade. Eu acho que foi. Na verdade, em dois momentos. É. Sim. O Herbert só gastava dinheiro de passagem. Nossa, o cara virou sócio majoritário da MTU. É. Né, mas deve ter gastado mesmo tanto que eu. Em 15 meses. É, 15 meses, né? Fora mesmo. Que eu almoçava no restaurante mais caro ainda. É, olha lá. Eu pagava R$10,90, cara. O restaurante mais caro que era do pai dela. Meu pai dela, ó, traz mais amigos aí que acham que vão te comer. Não tem chance nenhuma. É um bom marketing. Eu fiz igual o Wesley, né? O Gabriel Asbar, você que é um cara que ama muitas coisas, ama muitas pessoas, ama muitas rolas também. Não sei se dois é muita coisa. E sempre cai em cilada. O que você trouxe aí pra gente? Uma vez conheci uma bela mulher, uma bela guria. Que era o quê? Era uma porca nojenta? Era. Sim. Era uma porca nojenta. Lavava atrás da orelha ou não? Lavava. E acho que passava perfume às vezes. Era uma gostosa, atrás então. Atrás da orelha. Ah, sim. E pá, começamos a sair, peguei ela e tal, não sei o quê. Pegou ela é o quê? Comeu gostoso? Ainda não. Beijou na boca? Ainda não. É. Comeu o cu? Também não. Não. Beijou na boca. Beijou na boca. Beijou e aí que um belo dia, tava ali naquele esquenta ali e tal. Vai rolar um negócio aí. Vai rolar um negócio. Boa. E aqui, não sei. Ela falou, você pensou? Não. Tava intrínseco. Na cabeça dele é um placar. No carro tinha um luminoso. Vai rolar um negócio. Apareceu aquelas loucuras de amor. Gabriel, vai rolar um negócio. Então, pra quem não conhece aqui a região, temos, assim, junto, dois motéis e um drive. Numa região ali. Daí eu pensei, pô, tamo indo. Mina gostosa, né? Vou levar no motel. Talvez eu pague metade. Você tá pensando? 150. Já que eu também sou gostoso, né? Falou que trabalha lá no... No Genaro. No Genaro. É. Tá, ele pensando, se pá, hoje eu não vou cobrar dela. Vou cobrar 150. Ou se não, era o Wesley Zonca. Na época que ele lavava atrás da orelha. E tinha só uma boca. Ainda não tinha o Tavinho. Mas aí, indo ali... Aí ela falou assim, não, vamos parar aqui primeiro, vamos parar aqui mesmo. Não sei aqui que, no drive. Ah, no drive. Primeiro, vamos parar aqui primeiro. É. Fazer um esquenta no drive. Vamos parar aqui, cara, no primeiro. Ela... Ah, tá. Eu falei, pô, beleza, né? De 90 caiu pra 15, acho que eu tô na vantagem. E ainda tem um pacote de salgadinho no carro aqui. E uma coca quente. Fechou. Fechou, não precisa pagar a gorjeta pro garçom. Eu posso vender esse salgadinho pra ela. Já tava ali comemorando. Por 15. Aí entramos lá, tal, pegamos o box. Aí, cara, começou a cilar. Era o Chamale. Não. Que pena. A cilada não era o corpo, não. Não tem nada a ver. Era o sujo. Atitudes. Não. Dedada. Sem taralha. Ah, antes fosse, cara. Você tem uma maleta do seu lado com 5 mil reais que está escrito, pega essa maleta e não sai como viadinho. Não é viadinho. Ah, não. No final da situação, eu comi. Óbvio. Não é essa a questão. Mas então vamos lá. Mas você tá ali, você, porra, podia arrancar a roupa e comer no meio da rua, entendeu? Tá nessa situação. Mas não, vamos no drive, vamos ser decente. Não vamos ser presos igual o Zop. Exato. Comendo gente no capô de carro. Aí você tá indo pro motel, a pessoa fala, não pode ser num drive. Ou seja, não tem frescura, 5 doce, cara. Exato. Ótimo. Ganhei na loteria. Você já pensou, vou começar pelo toba, quando é assim. Por que não pela orelha? Exato. Tá perfumado. E limpa. Sim. Orelha Miguel, esperamos você aqui. Chegando no drive, cara, aí ela se... Se transformou. Se transformou. Na mina mais fresca da minha vida. Mas o que que ela fez? Não, primeiro, parou o carro ali no primeiro drive. Primeiro tava de sapato social, sim. E de saia, né? Que foi estranho. Estilosa. Foi estilosa. Aí curtiu. Tem o número dela ainda? É 37, o número dela. Não, do sapato, pô! Você vai comprar um sapato? O sapato dela! Ah, vou comprar o sapato dela! Quem sabe eu pego a Gabriela! Paramos no drive lá. Primeiro que, lógico, não era o simples. Era drive com puff? Sim, exato. Tá. Era o que eu ia falar, não era o simples. Com puff. Aí primeiro, não, mas aqui tá muito claro. Aí você vai tentar ajustar a luz ali, baixar a luz, não baixa. Desrosquear a lâmpada. E com pau duro é difícil. Tive que desrosquear a lâmpada. Puff aqui, não tá dando certo. Vai ter que pedir um lençol de tecido. Porque o puff irritou o cu dela. É, pede o lençol de tecido. Até aí, aceitável. Não, tá bom, ela vai dar, né, cara? Tá bom. É um lençolzinho, pediu um lençol. Pede o lençol. Custa R$40 o aluguel do lençol, tudo bem. Nossa, mas aqui tá muito abafado. Tem que ligar o ventilador. Mas o ventilador não pode ficar em cima da gente, tem que virar pra cima. Nossa, aí você vira pra cima. Nossa, mas aqui tá muito apertado. Na verdade, essa mina trabalhava no drive, era dona do drive. Chamou o Gabriel pra fazer a manutenção do drive. Ver se funcionava o atendimento, né? Não, mas porra, essa lâmpada aí tá queimada, tem que Por trocar. Por isso que ela falou que tinha um carregador de bateria pra fazer chupeta. Eu achei que era de verdade. Tá muito apertado aqui, será que não dá pra dar uma ré no carro? Caralho! Caramba, o que você vai fazer, filho? A dança do pirocóptero aí? Não, se eu der ré no carro e você não virar pelo menos 3 mortais e cair de boca na minha piroca, eu vou te atropelar. Fechou? Não, é isso que você quer? Dá uma ré no carro e avisa a mulher que não tá saindo, que seria muito humilhante. 5 minutos ali já tá saindo. Mas a mulher ia ficar feliz. Não, né? A tiazinha falou, que Gabriel? Nossa, Gabriel, durou bastante, hein? 5 minutos. O dobro. É que eu tive que pintar o lugar aqui. Por um piso que tava escapando. Ó, a torneira ali não pinga mais, viu? Remendar o puff. O cara devia estar lá escondido. Não era a torneira, mas era o chuveiro. Não sei se é comum em todos, mas tem tava um pingando. Que tem um chuveirinho ali. Pra fazer a chuva. E tava pingando. E ela falou, quase pinga. Tem que resolver a porra do chuveirinho pingando. Ah. Aí você fala... Não, é mesmo. Tava é sério. Com a goteira não fica excitada, Gabriel. Óbvio que eu não fui lá trocar a porra do chuveirinho. Eu só tirei ele do suporte ali e pus no chão pra não pingar. Tava escorrendo daí, né? Tudo bem. Aí você fala, não, agora vai. Bora. Agora vai. Agora né? Já pegou agora? O chuveirinho, já deu a lavada. Porra, no pau, fala, vou enfiar já, com tudo agora. Já tava com a minha calça de velcro ali. Tira tudo de uma vez. Não é aquela que tira, é uma calça feita inteira de velcro. Por isso que causava irritação. Tava presa no carro, né, que tava grudado no banco. Daí falou, não, mas espera aí. Gabriel, quando você deu a ré no carro, ele ficou meio torto, eu não consigo... Tem como manobrar? Muda! Sai! Põe de ré! Aí abre o porta-malas. Toca o Wesley Safadão. Mas o Wesley Safadão é o começo de carreira. Não quero esse Wesley Safadão Nutella, não. É raiz. É. Aí falou, não, mas você vai tirar o sapato e pisar no chão? Ela falou isso pra vou você. Vou pisar onde nas paredes? Eu só tô com a máscara do Homem-Aranha, não sou Homem-Aranha, não. Não, mãe. É assim que eu posto meus vídeos. Ela falou, não, vai lá na guarita, pede um tapete vermelho pra você pisar no tapete vermelho e achar que tá comendo uma rainha. Caralho, ela falou, não, mas aqui é muito sujo. Eu ia levar no motel, ela optou pelo drive. É, sim. Então... Filha da puta, tá louco, entendeu? É, ela tinha a opção de ir no motel uma estrela. Meia estrela. E depois de muita enrolação, eu falei, não, agora eu vou comer. Ah, 7 horas da manhã. Começou a tirar a roupa ali e tal, em cima do lençol de tecido. Tal. Óbvio, não vai... Aí falou, não, mas... Eu sou egípcio. Cuidado pra não amarrotar minha roupa. Não. Deu o Gabriel passando a roupa. Não pode. Ele tinha arrotado. Não podia desabotoar o começo da camisa e tirar por cima, não. Tinha que desabotoar tudo. Caralho. Não, mas não a dela. Tinha a que sua. Pendurar a roupa. É, não podia deixar em cima do pulo. E depois de talvez uns 25 minutos de preparação, eu consegui comer. 25 foi minutos, caralho. Não tão satisfatório. Então esse foi o sexo mais demorado que você teve. Foi 27 minutos. E não foi tão satisfatório assim. Não foi. Não, pela exigência do produto. Não, você tinha que fazer quase... Mostra a sua carteirinha de maçom aí, senão você não vai me comer. É quase isso. Você fala, porra, isso aqui, acho que acabei de comer, corta o pau e pendura ali na estante. Não, coloca num pote com azeite. É. Coloca num pote com azeite e fecha no vácuo. Foi decepcionante, cara. Era uma cilada, Gabriel. Era uma cilada. Melhor uma punhetinha, mais barata, menos exigente. Com certeza. Não precisava fazer a manutenção. O Gabriel deve ter gastado R$300 de manutenção ali. E ele descreveu a história dele, é a música do Bolejo, né? Exato, cara. Serviço ele levou, de... por isso que ele deu a ideia desse tema. É um desgraçado mesmo, cara. É isso. Beto Jamaica! Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Me amarrei, demorou. Ela Josué, o que, que você trouxe aí pra gente, além de uma carta vendendo sapatos sociais? Né? Então, que você acha que todos têm que usar? Assim, só a favor, sapato social é o melhor que tem. Sapatênis, não? Não, que, não. Nada melhor que tomar banho com sapato social. Pensou que é a melhor coisa mesmo. Que é justo. Sim. No pé. Né? Sim, é justo. No momento do banho. É que não pode pôr o pé no chão. No pé. É lógico. Que é sujo, é sujo. Você é louco? É 37, viu, Ju? Valeu. Então, a minha história não vai ser nada envolvendo mulher, porque eu já cansei de pegar passagem de ônibus e não resultar em sexo e ter que pagar os R$300 depois. Exato. O que daria R$600. Exatamente. Então eu já pulo direto pro R$300 e não vou com a ilusão de que ela vai me dar de graça. Eu já... É, já. É, sim. Você é um cara realista. É, cara, tem que ser consciente. É. Ali, não é, tá certo. Fala... ideológico igual os outros. Já avisa pra ela, né? Nem geme alto que... Não precisa. É, pô. O Josué falou, meu pau só tem 27 centímetros. É. Eu sei que não... não tem que tá frio. Eu sei que tá frio. Mas conte aí, então, de uma situação, um amor por algo, um objeto? Por um objeto? Então, cara, eu tava escutando um podcast de vocês, vocês me lembraram de uma história que foi decepcionante. Cara, foi triste. Em vez de rir nesse episódio, eu chorei. Que foi o Instituto Universal Brasileiro. Cara... Pra quem não sabe, uns cursos de revista que você fazia pra aprender a consertar rádio. Não, mas ou drive-in, né? Então, cara... Exato. Manutenção de drive-in. Gabriel, aprova. Mas com o puffs. Senão seria apenas um mecânico. Com costura em puff. Né? E chuveiro, chuveiro. Chuveiro, chuveiro. Por isso que você mandou o currículo com esse tudo lá pra empresa? Claro. Porra. Então, tem que servir pra alguma coisa esse curso, né? Não, mas na época esse curso era mais caro que uma faculdade, bicho. Exatamente. Só que o do drive-in era um pouco mais caro. Era, mas você era... tinha que completar todos. Então ele era uma fase a mais. E aí eu me encantei por um curso chamado lá Mecânica Diesel. Disse, porra. Mecânica o quê? Diesel. Cara, eu achei que eu ia consertar todos os caminhões da cidade, cara. Montar uma rede de oficina. O cara pensou que o quê? Ia servir caminhoneiros, cara. Talvez ele até pensou que seria um caminho, um atalho pra virar caminhoneiros aí. Boleiro direto, cara. Exato, cara. Que eu já tenho o quê? Curso do Universal Brasileiro. Claro, pô. Mas não. Cara, fez o curso. Não, cara, eu passei 2 semanas esperando, morava lá no interior do Pernambuco. Passei 2 semanas esperando isso com ele, era todo dia olhando resto. E planejando. Falta... É, planejando, pai. Não. Olhava aquele terreno baldio, não, aqui vai ser minha oficina. Você pensava, porra, o cara vai vir mandar uma caixa do Instituto Universal com motor. Os negócios loucos. Não, pelo valor, eu pensei que tinha comprado um caminhão desmontado. Já ia vir com a puta de beira de estrada. Cara, eu nunca fiz o curso. Desculpa, não me julgue aqui. Não vou jogar. Mas você comprava vários fascículos, você ia passando níveis, como que era? Ou você comprava o curso de uma vez só, já vinha tudo, como que era? Então, você comprava o curso de uma vez só, você parcelava, né, na época, mas você vinha lá 24 livros ou mais lá de alguma coisa e você ia... Não era um livro só? Não, tinha vários livros. Era sério, né? E você mandava por correio a prova que eles mandavam pra você. Sim, você tinha que fazer prova. E mandava pra eles embora. Tá, mas já vinham todas as provas? Não, daí só vinha depois. Ah, eles iam mandando depois. É, eles mandavam por semana, pra você não... Ah, semanal a prova. Isso. E aí... Atrasava ou não? Opa, caramba. Mas... Esse Brasil... Não. Um golpe a cada dia, cara. Então, mas o golpe não era atraso. Não. O golpe era o conteúdo. Não é possível. Ah, é. Cara, o caminhão mais novo que eles montavam lá, mostrado montar, ele era de 1912. Então não era mecânica, era veterinária. Assim. Tinha que arrumar o jegue lá. E aí, cara, os 10 primeiros livros eram montando como fazer as peças. Eu tinha que montar uma usina de fundição, cara. Eu tinha que usar a cidade inteira pra montar a minha oficina. Ou seja, era meio inviável. Era meio inviável, cara. Era um negócio muito lucrativo. Não, então... Mas peraí, então nem teve essa oficina de caminhões? Não, foi um sonho. Acabou no Montana. Foi um sonho aqui. Porra, isso oh, foi... Cara, não. Oh, essa é a história mais triste que o Churubi jogou. Eu também acho, cara. Quantos anos você tinha, Josué? Acho que eu tinha uns 10 pra 12 anos, cara. Oh, um moleque de 10, 12 anos, ele tinha duas opções, cara. Ele saía pra ser chapeiro ou montava lá a sua oficina através do Instituto Universal, cara. Oh, brincaram com o sonho de uma criança, cara. Instituto Universal, isso não se faz, cara. Máfia, máfia do Instituto Universal. Imagina o primeiro fascículo, quando ele abre ali, a primeira página é... Não, mas com aquele encanto! O primeiro passo, tem uma oficina. Você fala, filha da puta! Se você não seguir o primeiro passo... Segundo passo, já seja formado em engenharia mecânica. Eu tenho 10 anos, filha da puta! Meu, mas o primeiro passo era, tem uma oficina, daí o cara vai lá, financia, pá... Aí o segundo passo, de caminhões. Fica feliz com uma coisa, José. Seu diploma chegou essa semana, ó. Oh, olha aí. Parabéns! Caralho, amigo! Ele já está apto a consertar caminhões de 1912, cara. Parabéns, cara. Agora você faz o curso do Instituto Universal de Viagem no Tempo. Volta. Faz sucesso em 1912. Exato. Não, mas vai que algum museu precisa aí consertar algum. Pra dar partida. Ó, nosso caminhão não tá dando partida. Né? Ai, ó, não desista dos seus sonhos, José. Ainda dá tempo. Não, não dá não. Não dá não porque o cara tá desiludido com isso. Não agora, dá, né? Não dá não porque eu não fiz a última prova. Exatamente! Quando foi a terceira prova, eu já não mandei mais. Disse, não dá pra montar uma usina aqui, hein, gente? Acontece, Josué. Eu tô rindo, mas de triste. É riso de tristeza. Você poderia ter feito a datilografia. Foi sonhar alto demais. Podia ter feito a deletrista, igual que eu fiz. A lição do Churume é não sonhar alto, cara. Sonha ali. Sonha sonho que você médio, pode. Sonho médio. Sonho médio. Médio pra baixo, vai. Vou abaixo. Vai, faça coisas que vão dar futuro, sei lá. Podcast. Hipnose, esse tipo de coisa. Aqui. Não é o Churume, não. É meu pipi. Fábio, o que você trouxe aí pra gente, Fábio? Sim, uma rola grossa eu tô vendo. Mas história, Fábio. Tá bom, desculpa, vou guardar não, aqui. Não, cara, já... Tô aqui, o que você achou, né? Gostei. Bonita. É porque você falou da veia de um dedo lá, é, pô? Não, é uma bela rola, assim. Não vou negar. Cabeça rosada, não é aquela cabeça vermelhona feia. Não, é rosada. Pelo tamanho dele ainda, né? Pela proporção, se ele tivesse 4 metros, uma baita de uma piroca. Mas 12 centímetros tá bom. Tá bom, cara. Verdade. Então, como você falou que é só uma história, eu vou jogar... Não falei isso, falei que talvez seja. Talvez seja, mas tudo bem. Eu ia contar a minha história do Rio de Janeiro, que eu fui morar na praia, e a praia é só praia e filha da puta, não tem mais nada lá naquele lugar. Ah, Rio de Janeiro, descobriu sim. Descobriu o Rio, é. Essa é a praia do Rio. Janeiro. Tem umas gostosas também, mas são filha da puta. É, exatamente, é praia sim. E filha da puta. Ou são de areia, aquelas mulheres que o cara tem. Isso, é. Mas também minha. São filha da puta, que quando você enfia o pau ali, corta tudo. Uma roçada, né? Exato. E veio você... o cara te xingando que você destruiu a escultura dele. Que é o filho da puta também. É, então. Ninguém te compreende. A sua ninguém faz, né, cara? Ninguém tem. É. Mas pode falar, cara. Essa você não vai contar. Não vou contar, não. Ainda bem que eu tinha perguntado pra ele o que você vai contar. É, né? Poderia meia hora. Poderia contar que na maternidade minha mãe colocou um sapatinho azul em mim. Social. É, social, óbvio. A história que eu vou contar, cara, foi mais ou menos parecida com a do Herbert em anos. Um ano depois de ter terminado o relacionamento. Vai começar da mesma forma, vai ser. Você namorou, diferente. Casou, o que que era? Cara, eu fui casado. Era você e um potro, o que que era? Dê detalhes. Era mulher. Era mulher. Era mulher. Diferente do que a gente é acostumado. É verdade. Ela disse que era. Né? É, não, sim, sim. Mas ela pedia pra eu chamar de Shemali, não sei porquê. Sim, sim. Eu fui casado 9 anos, né, e eu me separei. Aí fui naquele processo sabático de drogas, putas, etc. Putinhas e droguinhas. Isso, droguinhas. Desculpa. Um ano depois, recuperado, já fora da reabilitação, etc. Já eu... tinha perdido todo o cabelo. Já, sim. Mas já fazia tempo, não tem nada a ver com isso. Foi por isso que ela terminou. Exato, exato. Um dia pro outro, careca. Então ela estava com a razão, sim. Isso aí. O careca, que nojo, né? Pior que isso, só um cara de cabelo branco, né? É. Isso porque eu usava boné da Ferrari pra parecer que eu tinha piroca. É uma boa técnica, não podemos negar. É verdade. Enfim, conheci uma menina. Gostosa! Gostosa. Não, pelo jeito não é gostosa. Não. É gostosa. Gostosa. Não, é gostosa. É gostosa. Papaizinho. É cremosa. Né? É, isso aí. Cremosa. E ontem, os antecedentes que eu tive dela, que ela era meio doidinha. Eu falei, ah, mas beleza, não tem problema. Bom. Eu também sou meio maluco, então... É. Mas não tinha frescura no drive-in. Não. Só meu pau não é psicólogo. É. Daí a gente se conheceu, começamos a namorar, ela viajou comigo. Conheceu minha família inteira, se divertiu. Um dia eu fui buscá-la, ela era professora. Nossa. Vai me dar uma sauda de graça do Instituto. É lógico, pô, com certeza, né? Eu tava namorando pra isso. Professora do quê? Ela era professora de pequenininhos. Ela tá excitado. Se formando. Entendi, tá se formando. Ela achava que ele era um aluno. É, exatamente. Ela tava se formando ainda, então ela tava assistindo. Chamava Júlia. É, quase. E eu fazia sempre esse processo, de quarta-feira eu ia buscá-la. Na verdade, eu ia encontrá-la, porque ela tinha carro, então na verdade ela era quem ia me buscar. A gente ia quarta-feira pra casa dela, jantava. Jantava. Jantava. Né? Tinha sobremesa. Isso. É, sempre tinha um bolinho e então. Tal. É, né? Bom. Bolinho era o irmão dela, né? Melhor do que eu tinha pensado. Achei que era o gato. Cara, e uma certa quarta-feira, de repente também, ela chegou e falou, ah, vou tomar banho aqui e você espera aí. Eu fiquei, tá, sentei no sofá, já mexendo... Já com o pau no... de fora. Você já tinha lavado seu pau na pia mesmo. Sim. Ela saiu do banheiro, se trocou, depois ela veio e olhou pra mim e falou assim... Vai embora da minha casa. Porra, mas que... Porra. Mas que classe. Você percebe que classe. Ela veio com uma roupa de couro, né? Uma máscara. Vai embora da minha casa. Aí eu olhei e falei... Fulano, mas... Não, tu tá zoando. É, tá. Ah, legal essa, legal. Aquela risada... Nervosa, né? Pior que essa foi a minha reação mesmo. Parece que você tá brincando, né? Muito boa essa, hein? Suando, né? Ela não... Vai embora. Acabou. Eu não quero mais. Cara. Mas por que levou até lá então? Então, eu falei, mas. Você tem noção, cara? Que eu tô a 40 km da minha casa, é 2 da manhã? Eu tô a pé! Cara, foi realmente uma cilada, porque passou-se 3 meses. Relacionamento normal, namoro normal. Não, peraí. Vocês estavam há 3 meses juntos. Sim. Namoro. Namoro já tinha. E um dia ela expulsou da casa. Ela falou, some da minha vida. Vai embora. Some da minha casa. Some da minha vida. Lembra que eu falei lá no começo que alguém me falou que ela era... meio doidinha. Exatamente. Tudo bem. Daí... daí, todos. Cara, eu fui embora e passou chorando, não, lógico. Você... mas com aquele restolho, aquele restolho de dignidade anal que você tinha ido. Imagina voltar a pé pro Rio, na verdade, cara. Eu voltei pra... porque eu tinha esquecido meu bilhete único na casa dela. Então, nossa, passei nossa. O cara bate a porta. Vai tomar no cu, então. Biscate do caralho. Sua arrombada. Não vai ver nessa cara. Olha o que eu faço aqui nessa sua arrombada. Meu pau não fazia nem cócega em você. Digo, seu pau não fazia cócega em mim. Daí de pau, caralho. Sem graça, já tinha do... fulana, meu, esqueci meu bilhete. Tá na escrivaninha. Ele, ah, não, tá aqui na minha carteira. Vagabunda! Na minha carteira que você nunca mais vai ver. Ele, ah não, esse aqui é do ano passado. É, tá vencido, tá, acho que tá aí mesmo. Tá na mesa. Foda, humilhante, cara. Humilhante foi a situação. Porra, bicho. Voltei, peguei o bilhete único, fui embora e ó, já passaram assim... uns 4 anos e até hoje eu não sei. Ela desapareceu, assim, da Terra. Não, mas que bom, né? Não, ainda bem. Que bom, cara, que bom. E tinha muito dinheiro nesse bilhete único, hein? Tinha quantas passagens ali, mais ou menos? Uns R$300 em passagem. Sei lá, 3 passagens. Não dava pra 15 meses, não. Não dava pra 15 meses. Não, mas talvez por isso ela tenha terminado. Mas são 3 meses de namoro, eu gastei muito mais de R$300. Ah, olha, pense bem. Uns 312. Tranquilo. 3 passagens, veja. Pra ele voltar esse dia, pra ele encontrar outra pessoa, e daí ele ia guardar, porque essa outra pessoa ia ter carro, e daí ele ia ficar transitando, quando ela mandasse ele embora de casa, ele tinha mais uma pra voltar. Garantido. Garantido, tranquilo. Bom, bom, é isso aí. Então, o filho da puta é você na história. É tudo pro carona, cara. Não, mas você não desconfia de nada. Não, Fábio, alguma coisa aí tem. Falta um pedaço da história. Não. Tá faltando. Tem um preencha a lacuna aqui. Preencha aqui o espaço em branco. A ignorância é uma virtude, não é? É verdade. Depende. É uma virtude. Se você for falar, não, ela me mandou embora porque assassinei os pais dela, aí sim, prefiro não saber, porque seria cúmplice. Mas, Herbert, o que você acha que falta nessa história aí, cara? Tem alguma coisa que... porque ela foi tomar banho de boa. Não, foi tomar banho de boa. Não, levou o cara pra casa dela. E foi tomar banho, já foi preparada. Talvez tenha batido ali uma curirica. Isso que eu ia falar, achou que era melhor já. Pensando, porra, meu dedo tá me satisfazendo mais. É isso, eu pensei nisso, isso que eu ia falar. Ah, então acho que é isso, fechou aqui. Acho que é isso. Não, ou descobriu que ele foi lá no dia anterior e cagou no box. Que desgraçado, cagou no meu box. Ah não, peraí, fui eu mesmo. Ela é louca mesmo, cagou no negócio do chuveiro e rosqueou de volta. Ali, ó. Ele ali, na expectativa, ela vai ver. Ela vai sair. Ela vai sair rindo pra caralho. Essa pegadinha do Rio é muito boa. Essa pegadinha é ótima. Porque não esqueça que todo mundo do Rio é filha da puta. Conhecido como banho olhoca. Você bota badalhoca no banho. Ela sai ali cagada. Pai dele ensinou isso lá em Bangu pra ele. Ela sai toda cagada ali. Sobe na minha casa. Ele pensa, puta, a pegadinha era tão legal. Ela 3 horas no banho, porque ela só... Caralho, continua fedendo, né? Vai ver, foi isso. Onde o Fábio pôs merda dessa vez? Tá no meio da toalha. Onde o Fábio pôs merda dessa vez, cara? Ele sempre põe merda em algum lugar. E eu já falei que não tem graça. E a louca é a mina, né? É foda, a louca, cara. É a mina. Foi o amigo imaginário dele que falou que ela era meio louca. Desgraçado, meu. Mas essa lacuna que você falou falta e realmente... A gente preenche como a gente... Vamos entrar em contato com ela. Ó... Louquinha, se você tiver ouvido aí, manda aí o que o Fábio fez pra namorada atual do Fábio saber e não cair nessa cilada, né? A cilada foi na mina, na verdade. É verdade. É um plot twist, você falou que nem ia ter, mas teve. Olha aí, hein? Anderson Negão, agora já tem bastante histórias aí. Já pode acho coletar, já. Tem alguma aí. Já bro. Consegui. Olha, só não usa igual a minha porque o pessoal acabou de ouvir. a Duas Bar foi legal. Vou contar uma história da época que eu era muito ruim com mulheres. Na época. Agora você é péssimo. Não, agora é ruim. Só é ruim. Agora. Semana passada, né? Tinha uma lenda em Sumaré que era o seguinte: quando você completa 18 anos, tira sua carta, consegue um carro, você vai ser o cara que vai comer todas as menininhas. Você vai ser o cara que vai conquistar todas. É, carro não fala, né? É. Na verdade, essa lenda não é só em Sumaré, não. Ela é no Brasil inteiro. Acho que no mundo, né? É, no mundo. Não, é uma lenda aí. Lá em Guaraná, você precisa de uma bicicleta. E três dentes. E uma faca. Aí eu falei, eu fiz 18 para 19 anos lá. Tava com fez de... mesmo. Fiz. Você já fez. Fez. Ou é, sim. Vai achar que é mentira. Sim. Não, nada de mentira aqui, cara. Posta a foto da RG aí. Aí eu ganhei um carro lá, um carro antigo. Só pra você dar um rolê. Vermelho. Eu queria falar um dia, ganhei um carro. Eu queria falar isso, só eu também um queria. Desabafo. Eu também. Ou ganhei um caminhão do Faustão. Ou se não ganhei aquela do Faustão, que você tem 2 minutos pra pegar tudo na loja. É. Puta, isso aquela era legal também. O José ia querer o caminhão pra consertar, né? Fiquei quebrado. Uma loja de sapato social e escolher só um, mas perfeito. É. Número 37. É, exato. É. 37. Fica com 6 números menores. Perfeito. Eu gosto de parecer um cara de pés pequenos. E depois que você calça ele no banho, ajusta. É. Ajusta. E aí, você achou que você era o pactão de escorte vermelho? De falei, não, agora vai, né? Aí eu conheci uma menina. Ô, tá Adriele, cara. Porra, não era pra falar o nome, mas... Não, era Josefina! Ah, sim. Não era Adriele. Não, era Josefina. Eu falei, não, agora vai. Aí, tal, chamei ela pra sair uma vez, falei, tem uns camaradas nossos na pizzaria lá. Falei, não, eu vou te buscar aí na sua casa. Gostosa. Eu tô de carro. Gostosa, eu tenho carro. Eu tenho um Escort, não um carro. Por acaso você chamava esse seu carro ganhado de cicatriz? Não, né? Não. Tá bom. Por que, Gabriel? Escort. Oh! Esse moleque voa, cara! Caralho, choro piano! Para o choro, me dá um choro Oscar agora. Caralho. É que minha calça caiu agora aqui, ó. É que eu precisava de uma nível Aritoledo pra concorrer, né? Essa porra. Cheguei na casa dela e cometi meu primeiro erro de principiante. Beijou na boca da mãe dela. Não. Cagou no chuveiro dela. Comeu o cu do pai dela. Ou entrou na garagem, ela percebeu. O cara foi abrir o portão, já chegou, comeu o cu do pai dela. Calma, cara. O erro foi no quintal. É. Fez isso no quintal. O erro foi não ter pedido. É, porra. Mas foi um erro muito mais principiante do que vocês estão falando. Eu buzinei na casa dela. Não, mas isso daí... Você tá falando, buzinei na casa dela. Peidou na sala, é isso? Peidou a teta no portão. No portão da avó dela. Ô, a buzinadinha, velho. A buzinadinha. Não, eu buzinei em frente da casa dela. Já saiu pra trás dela gritando. Que é um vagabundo, filha da puta. Que tá buzinando pra minha filha aqui. Não sou eu. O cara não gostava de buzina mesmo. Sou vagabundo, mas não sou filho da puta. Detalhe, a rua deserta, só o carro dele. Ele tentando disfarçar. Não. Zona rural lá, né? Você tá achando que minha filha é putinha pra você vir buzinar aqui, seu vagabundo? Eu queria muito que fosse. Nessa já ficou desestabilizado. É, ali já... Caralho, já comecei que mal. O que você falou? Falou, tchau. Vamos pra pizzaria. Vamos embora. Oh, desculpa aí, cara. Desculpa pelo vacilo. Cara, mas ela já saiu junto com o pai dela, então, ali. Já. Já. Falou, então vambora. Ah, mas né? Foi só pra meter um medo em você. É. Tá, nós fomos pra pizzaria e tal. Comeram pizza? Comendo pizza. Que sabor? Sabor catupiry. Nossa, sabor caralho, catupiry. Pizza de catupiry. Por isso você não comeu essa mina, seu merda. Esse foi o primeiro erro. Nossa, quem pede uma pizza de catupiry? Você é um bosta. Ela inteira de catupiry. O cara pra anotar ali, Por favor, o sabor da pizza, que eu tô pedindo, não, o sabor da pizza. Não a borda, não é a borda, não. Não, a borda. Não, não, não o jeito que você vai deixar de comer essa mina hoje. Tem uma... outras opções aqui no cardápio. Tem umas opções mais afrodisíacas. Eu acho que os nomes que estão escritos aí na pizza é mais seguro você falar, não só que eu tô pedindo. Não fala coisa da sua cabeça, só ingrediente, não fala só ingrediente. Ok, comemos, aí na volta, fala, e aí? Rola! Ele é romântico. Caralho. Cara, mas isso é uma sucessão de erros, né, velho? Mas é legal. Uma bola de neve, cara, né? Uma bola de neve. Eu não gosto de perder tempo. Mas uma neve negra. É. Neve negra. Fala, não, você é só meu amigo. Maluco. Mas você pagou a pizzaria, né? Não. R$300 em pizza de café. Podia ter acabado aí essa história, mas ela acaba, cara. Ainda teve uma aventura. Opa! Envolve catupiry, não? Desorro, catupiry de pau? Tem aquela brisa. E aí? Ainda tinha que deixar ela lá. Não, exato. Claro, né? Já aprendeu. Ia deixar onde? Pode buzinar. Não, ia deixar onde? Na pizzaria. É, na pista. Ah, vou deixar você aqui na pista. Não, você, eu sou seu amigo. Amigo que amigo deixa na pista 40 km de distância. Na hora que ela falou, não, somos só amigos, aí ele... Foi lá, tomou um banho. E voltou e disse, sai do meu carro! Sai do meu carro, não quero você na minha vida! Então, cheguei lá. Tava chegando, na verdade. Ela me fala, esqueci a chave. Não, na pizzaria? Não, ela esqueceu na casa dela. Ah, menos mal. Mas já era Peraí, vou dar uma buzinada. Pedi pro seu pai abrir aqui. Vou dar uma buzinadinha de Mas como a filha dele não tava mais, fala, que é o filho da puta que tá buzinando, achando que minha mulher é uma puta. Cadê o casal de puta que tem aí? Já era meia-noite. Ela ligou pra mãe dela no celular, tal... Eu esqueci a chave. Conversa, normal, esqueci normal. Mas conversa normal. Mãe e filha ali. Ela fala, que se amam. Bonito, bonito. Ela vai abrir pra mim? Tá tranquilo, você não precisa se preocupar. Você não se preocupou. Eu já não tava preocupado. Você não vai dar pra mim mesmo? Tô preocupado de que eu vou digitar lá no X-Videos pra bater uma hoje. Digitou amigo. Amigo. Ok, chegamos lá na casa dela. Eu desci do carro, porque eu sou um cara cavaleiro, e esperar abrir a portão pra ela, né? Sim. Porque era um bairro perigoso, não era um bairro... Não, Sumaré em si, né? É, Sumaré inteiro perigoso. Rapaz, de repente a mãe dela surgiu da janela, falou assim, ô filha da puta! Eu não falei pra você estar aqui 11 horas! Agora é 11h20! Tá falando pra você! Não, pra ela. Ah, tá. Ela pegou a chave assim na mão, fechou bem forte e arremessou a chave, cara. No vidro do carro. Arremessou nela. Só que ela era meio estrábica, né? E... Veio na minha direção. Você quer acreditar nisso, pelo menos. Nunca foi estrábica a mulher, né? Não sei. Não sei. Mas, né... Falei, eu dei meus golpes ninja, saí correndo, entrei no desviou a chave com a tua cara, né? Sorte minha que eu pus a cara na frente. Vai que pega no carro. Já, né? É louco. Vai que pega no poste. Já pensou que você pega em cima do risco do meu Escort, né? Foi chave de mãe de miga. Parece que não era amor. Não era, não. Era cilada. Era cilada. Em momento cilada. Algum, nem na família, né? Nem amor de não família. Não existiu amor nessa história. Não, nenhum. Porque sogra geralmente não chama de filha da puta. Isso é verdade. É cuzão. Só se você merecer. Não, mas eu achava que era carinhoso. Ah, tá. Não, é assim, é assim. Depende, quando eu chamo ela falava filha... de filha da puta, né? Carinhoso. Carinhoso, claro. Então, filha da puta. Foi bem carinhoso. Thank you. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio que foi legal. Foi legal. Um episódio que espero não ter sido uma cilada pra quem ouviu, mas pra nós aqui foi muito deprimente, cara. Excelente. Muitas ciladas, mas muito amor envolvido também. Sim. Porque afinal... Olha a esperança do amor, né? Sim, que é mais bonito que o amor. Eu acho que sim. Junta dois, né? Esperança e o amor. Muito bem, esse é o momento que os meninos do podcast fazem o seu jabá aí. É. Vamos lá, Fábio. Como que você manda aí? Primeiramente, vou agradecer o convite, ter vindo aqui. A gente acordei 5 horas da manhã pra estar aqui, mas tudo bem, né? Mas valeu a pena. Chegou meio-dia, não sei onde tava. Mas tá... Tudo bem. Obrigado por receber aqui a metade da nossa equipe. Para quem já deve ter ouvido falar do podcast ou não, acesse lá podcast.com.br. POW. Mas se você acessar podcast, também vai pro nosso site. Que é mais legal. Sim, é mais legal. A intenção era que fosse podcast? Sim, na verdade, essa é uma história que eu ia contar aqui, né? Que o Fábio, ele falou assim, não, vou montar um podcast, vou chamar podcast. Aí o cara era editor de site pornô. Eu falei, puta, vai ter anão, bem dotado, vai ter tudo. Agora a gente vai gravar gostei desse podcast. Vai ser sucesso. Aí gravamos 2 episódios e o cara, pá, é uma cilada, virou podcast. Aí virou politicamente correto, falamos de Batman vs Superman. Não, putaria, né? Aí já fala de qualquer coisa. Falou de Batman vs Superman, fala de qualquer coisa. É isso aí. Falamos 2 vezes. a gente tem um podcast quinzenal. Que a gente fala de filmes, séries, e aí quando não tem filme nem série interessante pra gente falar, a gente conta da nossa vida. Vocês já estiveram... A gente já participou lá do... Não, de 50 tons de marrom mais escuro. Não, mas qual era o número do episódio? 32, eu acho. 32. Porque a gente chegou no 40 agora. Tá, então foi 50 tons de marrom mais escuro. Isso. Participamos lá. Sim, falando de histórias de cocô, xixi e pum. Isso não. Aí. Pum, não falamos. Falamos de peida. Pra quem gosta da série do Flash, a gente tem um podcast semanal que a gente analisa a série do Flash. Os episódios que tá na reta final. Não analisa sei. Do bem puxando o saco ou falando a verdade? Falando a verdade. Esse episódio foi uma bosta. Eu falo. Preferia enfiar meu dedo no cu e rasgar até a nuca do que assistir de novo. Atrás da horta. Eu não sou tão intenso assim, mas eu falo. Mas é da hora você assistir fazendo isso aí. É. Ah, recomendação. Mas é o jogo. Fica bem empolgante. Usando sapatos sociais. Não, sempre. Isso não precisava nem falar, né? Temos também o podcast da Cal, que é a minha namorada, mas isso... O cara quer marcar território. Minha namorada. Eu ouvi, mas é minha namorada. Isso ainda não expulsou da casa dele. Isso ainda não. Só que ele esqueceu de que se falar minha namorada vai deixar certas pessoas aqui da mesa um pouco ativas. Ai, caralho! Puta, o Wesley acabou de assinar um não, vídeo. Ela não é minha namorada. Ela não é. É só uma maluca. Isso aí. O Wesley acabou de curtir o vídeo, já está ouvindo o episódio. Ela tá no Instagram. Ela não é. Ela dá visão feminina sobre a cultura pop e nerd. Ela pega um livro, série e dá suas opiniões. O podcast é Então É Isso. Tá lá no nosso feed também. A gente também tem um podcast, não é semanal, ele não tem... Ele é a cada periodicidade. Dias, ele é cada quando quiser, não. Quando quiser, isso não. Isso aí. Não tem periodicidade, né? Porque Dragon Ball oscila, é uma bosta, é bom, é uma bosta, é bom. Então a gente pega, faz um compilado de episódios. Tá no nosso feed lá também, mas é Dragon Ball Super. O novo Dragon Ball, o novo anime do Dragon Ball. E eu vou passar agora pro Josué, que tem um podcast que é ele que comanda, ele que manda, ele que é o pirocudo. Sapatos sociais. A sua esposa faz de melissa e ele de sapato social. Não, sapato social cast. O duro que eu ouviria, cara. Seria o melhor, cara. Eu anoto esse domínio. Vamos fazer, vamos tirar o... Caramba. Vamos tirar o Josué da equipe dos caras. Fazer então, a gente comanda uma parte lá chamada Melhores Animes, que eu e o Alexandre, a gente, a cada 15 dias, a gente indica um anime aí que não tá totalmente na mídia pra as pessoas se interagirem. Que não tá no mainstream? É, qual anime aí que você andou indicando lá? Fala pra nós. Tem o Erased, o Real Life, Mas eu trago mais animes que não são bem da mídia, assim, tipo Naruto, Dragon Ball e tal, mas uns que são legais e que o povo fora do mundo dos animes não conhece bastante. Tem outra atração que não é minha, né? Nossa. E chama Isi. Isi Po, né? Que a ideia é como se fosse uma pergunta polêmica. Tipo um Cipá. É, Cipá. Cipá lá de São Paulo. Cipá e bola. Cipá e bola é o terror. Cipá. Mas Cipá, Cipá. Eu como a mina no drive-in. Tá. Cipô. Cipô. Com sapato social. Fazendo obra. É. É, o negócio. Curti. É isso aí. Beleza. Vamos gravar um ou não? Vamos. A ideia do Cipô é se a gente coloca uma hipótese na mesa, né? Então, o primeiro foi se descobrisse que tivesse vida alienígena inteligente. Então, a gente descreveu sobre isso. E o segundo, que deve estar lançando aí essa semana também, na próxima quinta-feira. O dois é e se nós fôssemos super-heróis. Ah, milionários. Milionários. A ideia é que o Sly comprou o podcast por 2 bilhões de dólares. Anderson Negão, seu tchau. Falou, galera. Nos vemos em breve aí. Hã? Aonde? Okay. Aonde você vai perseguir? Na pizzaria. Onde vocês menos esperarem. Chegou o Scott vermelho com assim. Tá com o adesivo do lado. Catupiry original. Catupiry verdadeiro. Gabriel, as nossas redes sociais e seu tchau, por favor. facebook.com/lixodolixo, no Instagram lixo do lixo e no Twitter @nectadolixo. Eu queria deixar meu tchau e dizer que jamais reformaria outro drive. Porra, mas já tá mandando os anunciantes embora, cara? Não, se tiver que comer uma mina depois. Esse é um problema. É. Já tava cansado. Essa era cilada. Wesley Zop, nossos outros contatos, seu tchau, por favor. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Tem um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lamerujos. E tem um e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, BR com B de bola. Muito bem, queria agradecer a presença do podcast, o podcast, que excelente. Foi uma honra, foi um orgulho, foi um puta, tesão. Não, foi tesão. Ou foi melhor do que quando três índios colocaram a piroca de uma vez no meu cu, cara. Você tava colocando na balança, hein? Tô colocando na balança. Não, acho que foi melhor. Foi melhor. Muito obrigado, vocês são lindos, não importa aí o que as respectivas de vocês digam, vocês são lindos, sim. Não importa que elas te mandem embora de repente também, viu? Obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui, que vocês tenham uma boa semana, até o próximo episódio, tchau! Sunny afternoon. Night to night.